Um, dois, três, navio pirata sem riminha no começo, né? Pelo amor de Deus. E aí, turminha animada dos tapa-olhos, das pernas de pau e das mãos de gancho, como estão vocês nesse dia escorbutento, nesse mar escaldante que é o nosso querido Brasil? Nossa, não é verdade? Quente é, pra porra. Né? Exato. Estamos começando o quinto episódio do Navio Pirata. Ó, quinto! Né? Sempre, cada episódio é uma nova conquista. Exatamente. Uhum. Um novo passo em rumo ao estrelato e à excelência. Nós estamos aqui mais uma vez, eu sou o Fernando e estou aqui juntamente com o Pedro Falcão. Olá, olá, Pedro Falcão. Olá, como vocês estão neste mar morto chamado São Paulo? Mar morto, né, cara? Cheio de calor e morte. Morte. É tipo um mar de lava, né, cara? Exato. É de lavas e desesperança, eu diria. Sim. E morte. E morte. Fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Né? E tristeza. E o Danibas? Olá, galera, bucaneiros e bucaneiras. Estamos aqui morrendo de calor. Esse é o assunto. É o tema, cara, recorrente. Esse é o tema, né, do país. Isso vai ser o podcast, vai ser sobre calor. Sobre como o calor é uma merda. Cara. A gente tem que manter em mente como o calor é uma merda e como tá um calor desgraçado, pelo menos em São Paulo. Tá, né? Foda. Não, tá foda. Tá ruim. Né? Tá foda. E hoje, excepcionalmente, temos um outro convidado. Muito querido, eu diria. Muito querido. Acho bom que a gente tá conseguindo manter uma frequência, né? De convidados. Sim. Né? A gente teve episódio... O episódio zero teve vários convidados. Exato. Sim. Exato. E aí a gente teve o Jorge. Exato. E a Cláudia. E a Cláudia. E convidados. Aí tivemos agora outro convidado. Sim. Né? Que é uma figura muito querida. Ilustre. Sim. Ilustre. Flávio Cislak. Aê! Olá, meus amigos. Bem-vindo de volta ao navio. De vocês. Não é, velho? De volta ao navio. Navio do inferno aqui nessa cidade horrível. Eu tava vindo pra cá. Eu fui pra outro lugar hoje de tarde. Peguei um ônibus. O ônibus pifou, começou a sair fumaça. Caralho. E entrar dentro, tipo, queimou. Quase explodiu o ônibus. O calor desgraçado tá fazendo. Desistiu, teve que descer. Sim, teve que descer, não. E pra botar a galera, tava cheio o ônibus, pra botar a galera em outros ônibus. Nossa. Eu esperei uns três passar, porque eu não ia. Caralho, nem fudendo, cara, que eu ia entrar, cara, com aquela galera. Merda. Em outro ônibus cheio, 40 ia graus. Quebrar no meio do caminho também. E eu peguei a Paulista pra vir pra cá, eu tinha esquecido. Como é feia, né, a Avenida Paulista, né? Foda, né, cara? Muito feia. Ainda mais nessa época do ano, assim, tipo, tem que estar... Calor, feio, poluição. Foda. Não, nossa cidade é um belo lixão, cara. É um lixão, é um lixão. Pensar. Mas é um lixão bonito, é um lixão bonito. Mas estamos aí, né? Saudade de todos vocês, né, e dos ouvintes queridos. Foi o Cislak, uma das presenças mais requeridas pelos nossos ouvintes. Aqui estou e participarei sempre que consegui. Todo episódio pergunta, né? Cadê o Six? Cadê o Six? Cadê o Marcola? Ah, esse aí, o Walt Disney Marcola. Marcola, nesse momento, está na Disney, verificando se está tudo certo com as crianças, né? Exatamente. Verificando se o corpo do Walt Disney está congelado decentemente debaixo do parque. Do parque, exatamente. Sim. Com todas essas pequenices. Está lá curtindo a vida na Terra da Felicidade. Exatamente. Mas muito bem, estamos aqui para mais um Navio Pirata. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a quem esteve lá na Campus Party assistindo a palestra. Mesmo. Né? Que a gente deu lá a palestra, eu, o Douglas Pereira e o Jefferson Caio, a gente deu uma palestra, olha só, bacana sobre games e Japão lá na Campus Party. Pô, que foda, hein? Foda, né? No sábado de manhã. Perdi essa. Né? E tá lá, tá no canal do YouTube da Campus Party. Ah, dá pra assistir. Gravado. Bom, pra quem legal. A gente linka. Aqui, pra legal. Quem quiser ver. Assistam, pessoas. Né? E eu, cara, fiquei feliz porque, apesar de ser num sábado às 10 da manhã, que é um puto horário infeliz, né? Horário de merda. De merda mesmo. Cara, tinha até tipo, umas 40 pessoas assistindo. Pô. Assim, cara. Que... As pessoas queriam ouvir você falando sobre o Japão, cara. Sim. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma apresentação divertida e informativa. Pode crer. Muito bom, cara. E muito cheia de curiosidades bacanas, assim, sobre o Japão e tal. Veio um cara perguntando, não, pô, vocês não falaram de omelete no... no... Caralho. No leitor do Kotaku, ouvinte do Amigos do Fórum, né? Clássico então, omelete. Foi bem legal e assistam, tem no YouTube, a gente linka aí no post. Da hora, da hora. Eu nunca tinha ido a Campus Party. Ah, é? Eu nunca fui. Foram, eu fui. Nunca fui. Eu toquei na primeira. É verdade. Eu tive coragem. Eu toquei na primeira. Eu toquei na primeira. Antes de um mago, do mágico. Ele tava fazendo mágico com tecnologia. Era japonês? Não, não. Era tipo um mágico bizonho que tava aqui. Que o lance dele era fazer mágico com tecnologia, tá ligado? Então ele fazia umas telas HD, ele fazia tipo, sei lá, uns... Eu não lembro o que ele fez. E era legal, porque isso sou uma proposta imbecil, assim. Cara, foi... Sou imbecil. Não, e foi imbecil, cara. Foi retardado, cara. Você garante que foi uma... Sim, todos somos mágicos com tecnologia. É, exato, tá ligado? Foi muito ridículo. E gostaria de frisar também que o interessante desse showzinho que a gente tocou, né, no Campus Party foi o cachê. Ah. O cachê foi muito engraçado. Tipo, não sei se vocês ouvintes lembram, mas na propaganda da Caixa Econômica Federal, se eu não me engano, tinha uns personagenzinhos 3D que eles chamavam de poupançudos. Pois é, tipo, pensando que a gente ia ganhar dinheiro, não, eles trouxeram uma caixa cheia de poupançudos pra gente pegar. Chegaram pra gente, ó, escolhe um cada. Caralho, sacanagem, hein? Humilhante, tipo... falando, não quero essa porra, não joga. É, pois é. Mas eu tô com essa merda comigo até hoje. Você poupou muito dinheiro. Poupei muito, dinheiro, cara. Dinheiro é, tipo, de cigarro é, rodo. É tipo um avatar da derrota, assim. Sim, cara, sim. O prêmio da derrota. Coloca na sua estante. Tipo, eu lembrete que eu olho pra ele e lembro... Sim, é por isso que eu não tenho ban na mais, tá ligado? Fracasso. A gente vai falar sobre esse assunto hoje. Que ano foi isso? Na primeira Campus Party, né? Foi na primeira, que cara. Que ano foi isso? Eu não lembro. Faz tempo, isso em 2004. Eu lembro de muito pouco dessa época da banda, cara. É, mas, cara, eu lembro que eu entrei, a gente chegou lá, eu e a Agnes, a gente chegou lá, era umas 9 e pouco da manhã, assim. Na primeira? Não, agora. Ah, tá. Agora. É, e, tipo, a gente entrou e foi bizarro porque, assim, a palestra era às 10... Mas os caras só iam abrir pra pegar credencial às 10. Nossa. Nossa, tipo, que então, legal, cara, hein? Tem um bagulho às 10 que começa... Ele, ah, não. Aí, muito organizado. Por sorte, tinha uma moça da organização lá que deixou a gente entrar e pegar credencial. Mas aí a gente entra no pavilhão, cara, e tava tipo um cenário de guerra, assim. A galera caída no chão. Caralho. Desmaiada, tá ligado? Nossa. Caralho, tipo, a galera no sofá, assim, desmaiada, dormindão, assim. É, rave da nerdagem, né, mano? Então, e foi bizarro porque... Tá ligado em quartel, que a hora que chega a hora de acordar, fica... Sim, sim, lá, rolou tipo sirene. Um step, assim. Caralho, que era pra acordar a galera. Do nada, um dubstepzão, assim, mó alto. Que pra acordar essa galera, só um dubstep mesmo. E aí eu fui no banheiro, aquele banheiro nojão, assim, muito ruim, tá ligado? Puta merda. Nossa, cara, eu não conseguia... É, pessoas vivendo ali... Cara, eu não conseguia claro que ir acampar lá, cara. É, e a galera vai, mano. A galera vai. Mas tem ar-condicionado lá dentro? Como é que é? Ah, tem uns bagulhos, tem uns circuladores porque, de ar gigantes. Puta que pariu, assim. Viu? Nesse calor aí. É, então, cara, não. Fora o cheiro, né? Deve estar meio desagradável lá já. Cheiro de homem. Eu não entrei na área dos acampantes, tá ligado? É, essa área aí é barra pesada. Mas... Né? É a quebrada dos nerds ali, tá ligado? É tipo o Zion do Matrix, tá ligado? Exato. Você não quer entrar lá onde eles estão sobrevivendo. É, exatamente. Então. E, mas não, acho que eu já sou um cara fresco com dormir em lugares conhecidos, imagina dormir tipo, lá. Barraca lá. Uma barraca X não, lá. Pelo amor de Deus. Todo mundo vendo você tomar banho, tá ligado? Sim, não, por favor. É meio foda, meu, cara. Não é muito bom, né? Nem fudendo. Não rola, mas mesmo assim, foi legal a experiência e. Legal, agradeço. Assistirei no YouTube. Assistam no YouTube. Youtuber. Bacana, fora isso, né? Aconteceram outras coisas bizarras, né? A gente... As semanas estão bem bizarras, tem, né? Tem aliás. Tem sido um tema recorrente aqui no... Só tem acontecido coisas bizarras. Então, aliás, isso tem sido um ano esquisito pra porra, cara, né? É. Convenhamos, tá ligado? Porque todo programa a gente começa falando que rolou alguma coisa muito bizarra. Mas pois é, cara. O ser humano tá superando. Exato, exato. Que foi o caso que a gente viu dos justiceiros... Exato. Do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Que encontraram um moleque todo espancado e preso num poste, né? No Sim. Rio. E basicamente é a história que tem uma galerinha que se juntou pra ser justiceiro e bater nos moleques que estavam assaltando a galera ali na região, tá ligado? E é bizarro isso. Bizarro. É muito bizarro, né? Que fita, cara. E tem cara. Uma galera... Não, tem que bater mesmo. Tem que não sei o quê. Não, tipo, vai ter um monte de gente falando já rola isso, aquela histeria coletiva. Assim, tem que bater mesmo nesses vagabundos. Pois é. Tipo, e é engraçado que deveria ser óbvio falar, tipo... Não, mano. Não é assim que se resolve as coisas, tá ligado? É. Mas tem... parece que... Eu acho que o grande erro é que a gente trata tudo com muita... vingança, muito, muito sentimentalismo pra absolutamente tudo, tá ligado? A gente não consegue analisar muito bem que todo mundo é vítima da violência de uma forma ou de outra, tá ligado? É, o povo ama vingança, né? Que o povo ama vingança. Com as próprias mãos ainda. Sim, sempre assim. E tem essa essa coisa meio libertária, escrota, de tipo, a gente não precisa do governo pra lidar com isso, a gente resolve. A gente se vinga. Se o governo não faz nada, nós vamos lá e vamos quebrar, matar todo mundo. Tem muito caso de linchamento, tipo, você ouve esses casos, tipo, no interior e tudo mais, tipo, a polícia linchamento não consegue... rola direto. Rola direto, a galera não consegue, a polícia não consegue segurar, e aí a multidão simplesmente julga um cara, muitas vezes ela tá errada, tipo, julgando, quer dizer, ela tá sempre errada, né, essa é que é a questão. Ela tá sempre errada, querendo o cara culpado ou não, ele não é pra ser linchado, tá ligado? E é meio pesado isso, cara, eu acho que isso é foda. Porra, não é assim que a gente tem que resolver as coisas, tá ligado? Cara, e é bizarro que acho que, assim, da mesma forma que os justiceiros, sejam lá eles quem sejam, podem pegar um moleque e espancar... Brincadeira, hein? Eita, nós. Por favor, papo sério aqui. Desliguem seus telefones. Papo sério aqui. A culpa é minha dessa vez. Né? Desculpe. É, mas da mesma forma que um moleque desse pode ser espancado, cara, qualquer pessoa na rua, se alguém olhar feio pra você e achar que você é ladrão... Sim, exato. Podem te espancar e, tipo, acho beleza, tá ligado? Exato. Que nem exato. Os caras que quebram... lâmpada em cabeça de gay na Paulista. Sim, exatamente. Sabe? Não, é que nem aquela fita torta que aconteceu nos Estados Unidos há umas semanas, uns meses atrás. Que era o cara andando na rua, daí ele meteu bala no moleque achando que ele era assaltante, só porque ele tava. Sim. Só porque ele era negro, ele tava com um capuz e ele tava com, tipo, um negócio na mão que. George Zimmerman. Isso, né, exato. Eu vi uma notícia rapidinho. Você falou isso no podcast disso. Uma vez. Falou. Amigos. Falou. E que vai ter uma. Pelo visto, vai ter uma treta de boxe nos Estados Unidos entre o George Zimmerman, que? Esse cara aí, e o DMX, cara. Que velho! Sim, que louco, cara. Isso vai ser foda. Demais, cara. Isso vai ser medonho. Nossa, o DMX vai ele e os Rottweiler dele, tá ligado? Isso vai ser medonho. E toneladas de pura raiva. Cara, quem teve essa ideia imbecil, tá ligado? Pois é, cara, tem um cara que veio? Faz só celebrity matches, assim, sabe? Cara, imbecil, porém genial ao mesmo tempo, cara. Eu gostaria de ver isso, cara. Vai virar um reality show, um programa de TV, vai ter alguma coisa. A inteira querendo ver o DMX. Cara, mas o deprê seria se George Zimmerman fosse um puta de um pugilista e arrebentasse o DMX. Daí ia ser mó bad. Daí ia ser maior bad. É que nem quando botaram o Weibo pra lutar boxe contra o maluco do Something Awful lá. Nossa, é verdade, cara. Nossa, que foi escroto também, escroto. E enquanto isso, nos exteriores, tem o caso... Na Doce América. O caso Woody Allen, né, cara? Pois é, cara. Woody Allen. Outro troço bizarro pra caralho. Esse, ainda mais, pior do que o outro, é um buraco sem fundo, assim. É tipo, um buraco sem fundo que... Não tem. Em primeiro lugar, né? É um negócio que não vai chegar em lugar nenhum. Não. Sim. Ninguém tá certo. Alguém pode tá dar uma retrospectiva do caso Woody Allen? Basicamente, nos anos 70, houve um processo meio grande, meio escandaloso pra época, que a Mia Farrow, que era casada com o Woody Allen, disse que o Woody Allen estuprava a filha deles, que é a Dylan Farrow. Uhum. Isso. Na época, a coisa teve uma proporção gigantesca e tudo mais, mas aí eles tiraram... A Mia Farrow resolveu tirar as acusações pra poupar a imagem da Dylan, tá ligado? Que era novinha na época. Que era muito nova e tudo mais. E ficou por isso, até hoje, ficou essa cisão meio que no mundo artístico, quem concorda com a Mia Farrow, quem concorda com o Woody Allen, mas ficou por isso. E aí, agora que o Woody Allen vai receber, eu acho que um prêmio... Ele recebeu um prêmio de Life Achievement, não foi? No M? No M, eu acho que... enfim. Recebeu um Life Achievement. Assim. Ele recebeu, ele não foi, porque ele nunca vai. Isso, então. Mas aí todo mundo aplaudiu, teve... Exato, né, a Diane Keaton foi lá e deu um discurso, falando mó bem dele e tal. Exato. E aí todo mundo ficou meio chocado, porque a família voltou com essa história, né? De tipo... Mas, vocês estão celebrando aí ele, mas ele é ele molestou a Dylan Farrow, tá ligado? E, ao mesmo tempo, tem a outra parte da família do Woody Allen que defende o Woody Allen e fala que, tipo, isso é tudo invenção, porque a mãe botou isso na cabeça dos filhos e tudo mais. Caralho. Eu tava assistindo um jornal até ontem, tava rolando uma matéria sobre isso, e o advogado do Woody Allen tava falando que é uma memória implantada na cabeça da filha isso. dele pela mãe, assim. Nossa, que, tipo, cara. A mãe fez a cabeça da menina... Porque ela descobriu que o Woody Allen tava tendo um caso com a filha adotiva. Sim. Já. E aí que, tipo, ela ficou botando na cabeça da menina. Falando, que ela foi molestada. Até ela começar a lembrar de uma coisa que não aconteceu. Tipo, independente do que tá certo e errado, tá tudo errado, tá ligado? Sim, tudo muito bizarro. Que é claro, e... aí é que a Dylan, de fato, é vítima, né? Ela, sim, tipo, sim. Não importa a situação, ela é uma exatamente. Vítima nessa história. Ela é uma vítima. Sim. É. E eu acho que... A ela única foi usada de um jeito ou de outro. Ela foi usada de um jeito ou de outro, tá ligado? Uhum. E o que eu acho... O que eu acho mais escroto é que, como isso aconteceu há 30 anos atrás, sabe? Nos anos 70, anos 80. 40, né? Quase. 40, quase. Não tem mais o que falar sobre esse assunto. Porque pois é. Morreu, entendeu? As coisas. Não tem mais como fazer, não tem mais fatos. Agora é só palavra contra a outra palavra. Exatamente. Sabe? Realmente. Vão ser depoimentos jogados na internet. Cara, e aí vai ser um bagulho que nem Michael Jackson, saca? É, exatamente. Que morreu até todo mundo. Sugar. É, com aquela, tipo, aquela nuvem negra, sim, em cima, exatamente. Assim, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Pobre isso, Michael. E isso é perigoso também de um lado ou do outro, tá ligado? De fato, obviamente, a gente... Existem muitos casos de estupro e de abuso de menores e é muito comum. E, estatisticamente, apenas 1% dos casos é mentira, tá ligado? Uhum. Tipo, a pessoa tá mentindo. Tipo, estatisticamente. Então, isso é meio complicado, tá ligado? De uma forma ou de outra. Seja se o Woody Allen estiver certo, seja se a Mia Farrow estiver certa. Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Eu acho que, é tipo acho que Alien versus Predador. Não importa quem ganha, a gente perde. Tá todo mundo perdendo, tá ligado? Todo mundo está perdendo. E a humanidade está perdendo por essa merda desse debate de quem tá certo e errado. Olha, isso é uma fita. Pois é. Mas chega de coisas bizarras. Chega, vamos pra coisa mais leve. Vamos fazer coisas legais. Coisas legais. Começo mó bad vibe, né? Né? É, tira essa coisa pesada do caminho. Baixa astral. E agora alto astral, porque o tema... Felicidade. É, alegria, o tema do navio pirata. Eu ia falar navio do fórum. Navio do fórum. Olha só. Quase, navio livro, do fórum. Né? É, o tema do navio pirata de hoje é música. Música! Sim, verdade, que é uma coisa que a gente sempre bota, né? O Daniel, sim, ele sempre publica umas músicas, a gente sempre bota umas músicas, a galera sempre bota umas músicas. Uhum. Resumidamente, todos amamos música. Todos amamos música. Exatamente. Só que a gente nunca teve a chance de especificamente falar sobre explorar música, mais explorar isso, né? Mais esse lado. E não poderia ter um convidado melhor para falar sobre música hoje do que... O menino do bigode. Me fala como se eu fosse um grande especialista, conhece, né? Conhece, assim. Ah, conhece sim. Conhecer. Mas uma coisa que a gente tentou falar algumas vezes no Kotaku, nunca conseguimos explorar isso também muito a fundo, foi como os games influenciaram bastante a cultura eletrônica, né? A cultura, certeza, de música eletrônica. Sim. Né? Isso é uma coisa que é muito claro pra quem sempre gostou dos dois, assim. A música eletrônica, até os anos 90, era muito inspirada nos euro... trance bizarro nas rave, na cultura rave mesmo da Europa, tá ligado? Até a molecada que jogou videogame nessa época, hoje em dia, começou a produzir. Começou a produzir. E é uma coisa meio inconsciente, foi uma coisa meio embutida no subconsciente, né? Porque a galera jogando Mega Drive, jogando Nintendinho, jogando Super Nintendo e tal. Você tem ali músicas eletrônicas, sim, saca? Tipo, tudo era eletrônico. E fritando, bombando no seu cérebro, isso aqui. Exatamente. Um sintetizador. Exato. Tomou com o timbre. Exato. Sem perceber. O sintetizador ficou uma coisa familiar. Então, daí você fica mais velho, e daí, sei lá, o cara se interessa por produção de música eletrônica, tipo, obviamente, uma das influências mais... antigas que o cara vai ter justamente desses jogos que ele jogava antigamente, saca? Inclusive, uma coisa que acontece não só na música, mas como em todas as mídias, né? Porque, tipo, hoje... No começo, eram outros caras nada a ver que faziam os produtos. Hoje, a galera que consumiu os produtos, hoje tá fazendo os produtos. Tá, sim, ligado? Exato. De música, quadrinho, desenho, exato, tá ligado? Exatamente. A galera que consumia as coisas é hoje quem tá produzindo. Sim. Claro. Então, meu, videogame é a fonte mais lógica de onde a galera vai beber pra fazer. Não só da música, tá ligado? Sim, mas sim. Várias coisas. Tipo, olha o que foi Scott Pilgrim, tá ligado? Sim, por exemplo. Exatamente. É um marco... Nos quadrinhos, em geral, pela forma que ele foi produzido. Uhum. Pela forma, tipo, o filme junto com o quadrinho e tudo. Sim, é totalmente, muito, cara. Sim, totalmente. Histórica, assim, muito total, marcante. Total. E, enfim, e a gente sempre discutia isso, né? A gente sempre conversou. A gente teve no Kotaku a chance de entrevistar o Ana Managuchi. Sim. Que é uma dessas bandas que foi influenciado. Eles todos têm mais ou menos a nossa idade, 20 e poucos anos. E a gente conversou com eles. Você lembra? Assim, lembro. Como foi? Claro que eu lembro. Como é não, que, mó que, legal. O que, que você lembra da música deles, de games, que era muito interessante? Não, as músicas têm tudo a ver com videogame, né? O som é exatamente... E eles fizeram a trilha do Scott Pilgrim, que é maravilhoso. maravilhosa, aquela trilha sonora. É um chiptune classudo o bagulho. É muito foda. É muito foda porque é um nível acima, assim, né? É uma produção que tem a ver com videogame, mas que também tem... Se você não gosta, nunca jogou videogame, você vai gostar. Vai sim, gostar. Exato. Você consegue gostar na boa. É, e foi bem legal entrevistar eles, né? Você foi. Que entrevistou, então, eu fiz o review do disco. Você deu o review do disco. E eu lembro que foi que é muito bom esse disco. Que é muito bom. E é interessante que tem até a própria estrutura, assim, lembra? Tipo, muita coisa de game. Tem fase, sabe? Assim, sim. De repente você tá lá numa fase pesada, mais carregada, e de repente você passa por uma fase d'água. Não, eu acho pra gente que jogou videogame... começa a ver imagens de, fases é assim. Muito, é muito sinestésico. Sim, e eu acho interessante esse lance, porque, tipo, a influência desses caras não vai somente no timbre, né? Tipo, vai também nas melodias, tá ligado? É. Então, tipo, eles... Enfim, tanto neles quanto vários outros produtores e bandas e tudo mais, tipo... Você vê... Que tem timbres semelhantes a esse tipo de som na época, tá ligado? E também as melodiazinhas que você vê, que nem o Falcão falou agora há pouco, em relação a, tipo, algumas coisas que lembram fases d'água, ou coisas que lembram, tipo, fases de ação, ou coisas um pouco mais românticas, enfim, saca? Tipo, exato. A parada entrou mesmo no subconsciente das pessoas ali, saca? Tipo, você ouve, você lembra na hora, de boss, assim. Uhum. Fala, caralho, isso é total. Muito... Exato, é, tipo, o clímax da música chega junto como se fosse mesmo um boss fight, sabe? Assim, dentro total. Do álbum, assim, dentro do contexto. Isso é muito louco. É, bem foda. Não. Tem mais alguns outros, né, alguns artistas que a gente tá lembrando de exemplo. Um que a gente sempre fala, e eu achei interessante que tem uma galera no Convés que até fala também bastante dele, que é o Savante. Né? Sim, esse cara é o cara quando você fala de produção eletrônica baseada em videogame, assim, sabe? Você vê desde tudo, desde músicas que lembram, sei lá, os temas do Donkey Kong, até alguns que lembram, Mega Man, saca? Tipo. E alguns que não lembram porra nenhuma, tá ligado? Tipo, é realmente impressionante. É engraçado que ele fala bastante, que ele sempre fala de videogame, ele fez já muita arte pra videogame, o cara que faz toda a arte dos CDs, dos álbuns dele, é aquele estúdio, esqueci o nome do estúdio, mas é aquele estúdio do Owlboy, que é um indiezinho, tipo, recebeu já alguns... Ah, sei. Né? Que recebeu já alguns prêmios de independentes e tal, mas ainda não foi lançado. Então ele sempre esteve muito próximo da própria cultura independente de games, assim, né? E é claro, ele também fala bastante disso, de estrutura, de padrões, porque ele tem uma... ele tem aquele Asperger's. Asperger's. Ele tem Asperger's, que é tipo um certo autismo. Altamente tipo social. De autismo. Assim, tipo de autismo, que você lida muito bem com as coisas da vida sem problema, assim. Sem grandes problemas, mas ele é muito obcecado e ele vê padrões nas músicas, assim. E aí, quando você vê ele produzindo, dá pra ver que, tipo, ele pensa realmente em climas e a estrutura inteira da música dele é, tipo, como se você caminhar. É bem progressivo, assim, sabe? Tipo, ele caminha, é um rolê, tá ligado? É um rolê. Ele vai ter climas diferentes aí, em tons diferentes, em padrões diferentes, e ele consegue ver muito isso, assim. Sim, com certeza, isso, cara. E é muito louco. E ele pega referências diretas mesmo de, tipo... É, tanto videogame quanto de anime, essas coisas também. Tem muita música dele que lembra muito o tema de anime e por aí vai, saca? Sim. E é engraçado porque eu acho que escolher esses tipos de temas como referência faz muito sentido, não só pra pessoa que tá criando, mas ppara a pessoa que tá escutando, é muito claro, sabe? Assim, tipo, todo nós, como você falou, anime, tá ligado? Todo mundo tem um anime que assistiu, claro, que lembra da abertura e é tipo, sim. E botar, nem que seja, não aquilo, não precisa ser exatamente com aqueles timbres, mas botar aquela melodia, aquele tipo de melodia, botar aquele tipo de estrutura da música, sabe? Tipo, em outra música você automaticamente identifica. Lembra, dá uma sensação de familiaridade essa porra aí, tá ligado? E por isso que casou também bastante com essa música eletrônica mais agressiva, mais tipo, de pegada, balada, assim mesmo e tal. É como se fosse uma grande aventura, sabe? É tipo músicas de treta, tá ligado? Total. Sabe o que eu tava pensando agora? Que por um lado, esses caras têm hoje muita gente fazendo música com referências claras de game, um bagulho, uma puta produção animal e com qualidade boa e tal. Por outro lado, você vê jogos com cada vez menos identidade em questão de trilha sonora. Sim, isso é bem verdade, cara. Exatamente. Depois que as coisas começaram a ser... A gente quase não lembra mais de várias trilhas, de grandes jogos, assim. Sim. Você fala, porra, você nem lembra da música. Isso morreu pra caralho, cara. Tipo, beleza que a produção nesse sentido se aprimorou pra caralho, saca? Você vê muito mais do que sintetizadores básicos no, nas trilhas sonoras. Não, tem cara que tá fazendo orquestra, fazendo coisas grandes, mas Em compensação é uma parada que não marca nada, mas tá ligado? Mas isso vale pro cinema também. Os grandes compositores de trilha sonora já estão fazendo. Você vê um monte de gente reciclando trilha em cinema também. Isso fica mais bizarro, saca? Mas eu acho que justamente por isso, assim, os caras estão tanto... tentando deixar os jogos mais cinematográficos possível, que pegou até o lado ruim. Lado do ruim do cinema. Exato, ficou, exato. Tipo, ficou pasteurizado, assim, tipo, tudo igual, assim. Sim, eu achei engraçado que eles começaram a dar muita pouca importância a isso. Eu lembro que a gente tava jogando Final Fantasy XIII, não foi? Foi. Tipo, e, meu, eu lembro que tava uma cena que a gente tava jogando, a gente tava num robô gigante destruindo um monte de bagulho e matando uma galera, e tava uma música feliz de fundo. Foi. Alguém não tava pensando, né? Quem foi o diretor dessa quem merda, foi o imbecil, sabe? que fez aquilo, tá ligado? Tipo, as músicas não condizem mais com aquele momento, assim. Tipo, eles não tentam marcar as pessoas também musicalmente, saca? Tipo... Cara, hoje, assim, quem faz isso basicamente é a Nintendo. É que a Nintendo sempre teve um histórico disso, né? Tipo, um cuidado, assim. Eles sempre se preocuparam muito nesse sentido de fazer a música acompanhar os personagens. Tipo, eles sempre quiseram fazer coisas que eram temas marcantes que ficassem na cabeça. Eles fizeram, de fato. O trabalho que eles fizeram com o Super Mario World clássicos. Sim, é impressionante. Cara, até o Super Mario Galaxy, que é o Koji Kondo, só que é orquestrado e é sensacional a trilha. Sim, total. Muito foda. Por exemplo, com o Super Mario World, que é uma melodia só, tá ligado? Eles pegam essa melodia, eles recortam ela e trabalham. E o que foda do... E o ritmo dela e ela forma pra cada uma das partes. O que é muito foda do Super Mario World é que quando você tá com Yoshi, muda, entra um bongo. Entra o bongozinho, bongozinho é foda. Bongozinho do Yoshi. Ele sai o bongo, isso é sensacional. Sim, isso é animal, Na época era, tipo, imaginável. Você pula nele, já encaixa na música. Já entra o bongozinho. Já entra o bongozinho. Isso que eu acho que é uma brisa. Eu acho que a Nintendo, como ela sempre teve essa... Esse refinamento artístico, de certa forma. A música sempre encaixou muito no game design, né? Mas o que eu acho interessante deles é que, tipo, eles vão um pouco além na música. Tipo, a música deles é marcante pra caralho, mas também os efeitos sonoros são muito marcantes. Tipo, o barulho de pegar a moedinha do Mario, o barulho do pulo, saca? Tipo, você lembra, tá ligado? Você fala assim, pode crer, o barulho do Mario. Você lembra. Impressionante. E o lance de tá acabando a fase e fica mais rápido, né? Exato, acelera exato, cara. Nintendo é a única que rapidinho. Foda. Pra dar um desespero, muito foda. A Nintendo é a única que manteve esse cuidado pela música, assim, porque o resto da galera, meu, desandou brutalmente, cara. Tanto uma coisa que é engraçado que a gente tava falando é que pode-se dizer que o dubstep teve bastante influência dos videogames. Sim. Glitches eletrônicos e coisas bizarras. E coisas robóticas. E tudo mais. E aconteceu ao contrário de um monte de games simplesmente pegar, isso daqui se identifica muito com a minha mídia. Botar em absolutamente tudo, tá ligado? É culpa do Syndicate, né, cara? Que pegou o Skrillex pra fazer a trilha lá e tal. Fudeu, velho. Fudeu geral. Eu ia falar que o que é legal com essa galera, você vê exatamente que eles jogavam videogame e cresceram. E hoje eles fazem música que não tem mais em videogame. Exato. Essa música, ela não existe mais em videogame. Exato. Tipo... E aí como as influências de quem jogou videogame, que tá jogando agora. E vai fazer música depois. Mas eu acho interessante Acho que os caras não vão nem fazer música eletrônica, vão fazer outro tipo de som. Outro tipo de bagulho. Mas eu acho que, tipo, sei lá, honestamente, eu acho que a trilha sonora de videogame hoje em dia não vai influenciar mais... Não vai inspirar ninguém, cara. Porque não tá mais tão na cara, assim, hoje em dia, tá ligado? Exatamente. Você vê trilha sonora, tipo, tem jogos independentes que foram marcantes, tipo Mônaco. Isso é verdade. Bastion, é verdade. Fez. Sim, mas eu digo, tipo, dos jogos mainstream, assim... É complicado, meio deprê, porque você vê muita trilha sonora que fica lá de fundo, saca? Você nem ouve. Sabe o que aconteceu também? Os games entraram nessa fissura por se tornar uma cultura de massa, né? Principalmente os mainstream. Aí o que eles fizeram? Mano, a gente tem que pegar a música que tá todo mundo ouvindo. Aí ficou essa coisa meio pop, assim. O único que consegue dar um jeito nisso, assim, é meio que o GTA ou ainda o Saints Row também, que eles sabem ainda, tipo, usar essa coisa pop a favor deles. Ainda que aí é música licenciada, né? Que é outra parada. O GTA tem a trilha sonora feita só pro GTA, que é muito boa. Que é boa, é verdade. E tem a do Last of Us, que é boa também, daquele cara lá. Olha, eu vou falar pra vocês uma série que, tipo, grande parte dela é um saco, mas a trilha sonora dela sempre foi muito sólida, é o Assassin's Creed. Apesar dos pesares, a trilha dele sempre foi muito sólida, principalmente do Black Flag, cara. O Black Flag é animal, cara. É um estudo muito foda de inclusive instrumentos e tudo. Eles fazem esses estudos. Sim, né? O Assassin's Creed 2 tem uma trilha sonora muito boa também. Sim, porque eu acho que eles sempre procuraram... Porque aí, entendeu? Aí que tá. Isso pelo menos tá integrado no game design. Sim, sim, total. Tipo, no Assassin's Creed eu acho que eles sempre tiveram um pouco dessa preocupação de procurar timbres que são típicos à época. Que te botam naquele ambiente exatamente. Ali. É, isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que isso que faz parte... Isso mas... é bom, uhum. Por isso que talvez a gente tenha gostado. Trilhas sonoras recentes que eu gosto muito do Katamari. Que é um J-pop perfeito. Que eu ouço direto até hoje. Eu mais ouço do que jogo, Katamari. E a do Ni no Kuni, que é do Joey Hisaishi. Que é faz as trilhas do Estúdio Ghibli. Que é muito boa a trilha sonora do jogo. Ela é muito bonita, orquestrada. Que tem isso, tem os momentos. Cada cidade tem uma música, tem uma característica, tem as músicas de batalha, né? E é muito que foda. Louco, cara. E é meio tema variação, igual o cinema antigo. Sim, sim. Tema variação, é muito foda. Não consegui muito jogar bem feito. Muito, mas eu gostei muito do ano passado, gostei da trilha do Guacamelee. É muito boa. Que é muito boa. Porque ele tem o lance de você estar no mundo dos mortos, no mundo dos vivos. Uhum. E muda essa coisa. Muda o timbre das coisas. Muda. Que louco, e é toda mexicana, ele, né? E é louco que, assim, ele é tradicional mexicano, todo mundo fala, ah, não, mas não tanto. Ele é tradicional mexicano, mas não é tipo mariachi chato da de exato. Turista. É porque é meio moderno, tem uma coisa meio moderna ali. É moderno, ele é tipo, ele sabe realmente identificar, tipo, os valores da música popular mexicana e transformar uma coisa de jogo. Não é caricato, é isso que é legal. Né? Tipo, isso é da hora. E um que eu gosto bastante também é aquele do Sword and Sorcery, sabe? A trilha é louca, a trilha é louca. Que é pelo Jim Gurthis, acho que é o... É o Super Bros. Super Bros. Sword and Sorcery, eu gosto bastante. Uma trilha que, inclusive, no jogo que a gente vai falar logo mais, é que eu curto muito, que na verdade começou uma bosta, mas daí ficou do caralho a partir do segundo, é do Mass Effect. Sim, também. A trilha sonora do Mass Effect não é uma parada que chega e te pega pela cara, assim, mas tipo, ele tá de fundo e ele bota uma ambiência louca, Tá ligado? O 2, principalmente. Sim, a trilha do 2 é insano. É insano. Retardados. O primeiro, na verdade, a trilha sonora é uma bosta. Tirando a música de morte. É tão ruim que eles botam lá atrás. Exato. Você nem ouve, ela é horrível. Mas o 2 é impressionante. Tipo, eu consigo fechar o olho e ouvir perfeitamente a música de quando você tá minerando. Sim, tá ligado, sim. Tipo, perfeitamente. Uma música que eu acho do caralho que eles conseguiram fazer é a música de quando você morre. Aquela bad trip de morte, assim. Tipo, é tão foda que eles não mudaram desde o primeiro, assim, tá ligado? Que eles acertaram. Exato. Primeiro, e, tipo, é muito, tipo, mano, você morreu, dedo do meio, tá ligado? Seu puto. Uma música que eu lembro que você falou isso de... Lembra exatamente... Era quando na Resident Evil 2, quando você entrava em sala pra salvar. Pode ir. Começava a tocar aquele pianinho, você falava... Sim, graças a Deus, tá ligado? Nossa, pode crer, cara. Tipo você pode respirar salvar. Um pouco, tá ligado? Caralho, dá pra ficar meio parado aqui um tempo. Mexer nos itens. Mesmo que você não tenha nada pra mexer, meu, não, mexe, fica lá tá só ligado? Porque depois vai fuder tudo. Então você já... Nossa, pode crer, cara. Isso é louco, né? Tipo, essas músicas que trazem um certo alívio, tá ligado? Você sabe tipo... que chegou num momento que você pode dar cara, uma... É o lance do design. Tipo, da trilha ligada ao design do jogo, né? Sim, exatamente. Não é uma música X, cada hora... É, o cara sabe o que ele quer, que emoção que ele quer do jogador naquela hora. Exato. De terror, né? É, sim. Porra, total, cara. Uma das palestras mais interessantes que eu já vi, eu acho que eu já falei isso até num Amigos, foi do cara que fez o som do primeiro Dead Space. Ah, você falou, cara. Eu falei isso aí. Bem louco. Eu vi a palestra desse cara uma vez e é muito louco, ele tava explicando como é que funcionava sempre, a trilha sonora funciona sempre em três camadas. Aí você tem primeiro as cordas, aí você tem tipo os médios e os graves. Aí você para mesmo, assim, tipo as cordas mais agudas e tal. Uhum. E aí ele sempre começa com a corda, sempre mais fininho. Mais... Que tá dando aquele desespero. E quando tá chegando ou não, ele vai adicionando as outras camadas, tá ligado? Quando tá na última camada, significa que, mano, alguma coisa vai acontecer. Vai dar merda, tá ligado? Tem algum bicho atrás de você, assim. É. E ele disse que, tipo, isso funcionava muito bem, porque, tipo, as trilhas, elas eram diretamente ligadas ao cenário, tá ligado? Os triggers das trilhas estavam no cenário. Então o cara passava, aquele ponto significava que ia acionar aquela camada. Passar aquele outro ponto, liga aquela outra camada. Tipo, é muito, muito é uma bem parada muito delicadinha, muito assim, delicada. Tipo, detalhada, né? E eu acho muito interessante louco. Também esse lance da influência da música popular em trilhas sonoras, né? A gente tava até conversando outro dia sobre. Que eu tava andando de carro, né? Tava ouvindo rádio e daí tava rolando Highway Star do Deep Purple, né? E daí eu tava falando, ah, beleza, foda-se, eu não ligo muito pra Deep Purple. Daí de repente começou o solo de órgão e eu falei, ei! conheço isso. Eu conheço essa porra de algum lugar, tá ligado? Eu voltei pra casa, liguei o computador e eu procurei a música do Boss Fight do Final Fantasy VII, cara. Mano, igualzinho, velho. Tipo, mesmo solo de órgão, praticamente. Falei, caralho, que louco, tá ligado? Tipo, muito foda isso. Ou, tipo, as músicas... Tipo, pra mim, as melhores trilhas sonoras dos videogames de 16 bits eram do Mega Drive, cara. Mega Drive tinha trilhas muito boas. As trilhas sonoras eram lindas, cara. Pelo fato de que, tipo, se for parar pra ver... 80, 90% das trilhas do Mega Drive são disco funk puro, tá ligado? Sim. Tipo, Streets of Rage é maravilhosa. Streets of Rage. Toe Jam Earl é gênio, velho. É brincadeira, né? Aquelas músicas. É lindo, E o engraçado, cara, é que o Mega Drive tinha um chip de som lixo, assim. Sim, cara. Perto do Super Nintendo, pelo menos. Era pior, ele era inferior, muito, né? Ruim. Meu, e a galera tirava o suco, assim. Era leite de pedra. Pra mas eu sempre preferia o som do Mega Drive do som do Super Nintendo. A sonoridade do Mega Drive tinha uma coisa. Era meio assim. Mais metálica, exato, assim. Era alguma coisa. Ele tem uma característica bem única. É, assim, o Super Nintendo é meio limpinho, não sei dizer, tá ligado? Mas as trilhas do Super Nintendo nunca me agradaram muito. Mas tá é meio isso. Os caras, quanto mais dificuldade tinham, mais os caras conseguiam. Cara, tipo, hoje, os caras têm muito mais grana. Uhum. Tem mil instrumentos, dá pra fazer qualquer coisa. E faz umas bostas, tá ligado? Os caras lá tinham. Tanto comprimir que... Liga o teclado no chip do videogame, programando lá. A prova de que o Mega Drive é um console superior é que o Michael Jackson pediu pra fazer um... Sim, cara. Pro Sonic 3. Sonic 3 é super obscura essa história, né? Porque dizem que ele fez, mas ele não quis assinar. Ele não quis porque ser... Porque ele achou que ficou ruim. Tem a história de que ele achou que ficou ruim o som, que era muito, né? Uhum. Ele fez de um jeito, mas quando passou pro chip, ficou daquele jeito de música de videogame. E aí que ele também não quis o mérito também. Uh-huh. Que ele, tem várias. Ninguém sabe ainda. Tem vários caras da SEGA que falam que depois. Não, ele esteve lá assim. É, então, que ele foi pedir, né? Que ele gostava do Sonic. Exato. E anos depois louco, ele foi pedir pra colocar ele no Space Channel 5. Caralho. Que tem o Space Michael, que é o Space Michael Jackson. Que animal, cara. É mó foda, né? Mano. E é a voz deles, mano. Michael Jackson. Saudades Michael, velho. Saudades Michael. É foda. É foda. É isso? Acho que é isso, né? Pô, esse bloco ficou legal, hein? Falava sobre música de games. Música divertida. Mandem aí se vocês... A gente falou de alguns exemplos só, como o Savante, o Ana Managuchi. Tem também o Bag Raiders e também o... Inclusive, Rusty. Um exemplo interessante do Bag Raiders é aquele clipe lá, eu acho que da música Fun Punch, que é um... Punch. Não, é Fun Punch. Eu acho que é Fun Punch. Se eu não me engano. Dois. Enfim, a gente posta aí pra vocês ouvirem. Mas basicamente é tipo, o clipe inteiro é pensado como se fosse um tokusatsu, né? E a trilha sonora, tá ligado? Tipo, é semelhante, é puxado mais pro Mega Man ali, mas tipo, encaixa perfeitamente, porque tem os dois adolescentes, eles transformam em heróis, eles tratam com os monstros. E a trilha sonora, ele tipo, encaixa perfeitamente com a situação inteira, é muito louca, tá ligado? Inclusive... O Bag Raiders pré-CD Ibiza deles é totalmente isso, né? Aliás, só queria fazer um adendo que o Danilo falou de Tokusatsu agora. Se vocês foram ouvir trilha sonora de Tokusatsu velho, dos anos 70 e 80, tipo, é uns groovão louco. É, mano, é mesmo. É trilha sonora do Jaspion, cara. Sim. É maior funk foda, velho. É muito louco. Mas cara. Mesmo. É. Tem vários blogs de vinil que posta só beats e coisa de funk, que tem vários de. É muito de coisa louco. Japonesa cara. Antiga. Não, os desenhos animados japoneses dessa época também, cara. É, desenho animado. Aliás, o Yu Yu Hakusho tinha uma trilha sonora insana, cara, que era todo meio. Esse synth pop anos 80. Era louco, cara. Era louco. Não, você tava falando de dicas, eu só lembrei do John Wayne, que é um rapper, mas ele tem um disco que chama Bowser, que é muito foda, que é só de beats, não tem voz, e que os beats são bem videogame. Que louco, procurem esse disco que é muito foda. Animal, e a capa animal. Chama Bowser, que é aquela letrinha do Super Mario World. Que assim, animal. Né? Bom, fica a dica aí. Legal pro caralho. A gente vai, muito vai bom. Botar todas essas dicas, a gente vai listar ela. Que animal, a gente vai deixar cara. As listas no post. Ficam as dicas, a gente vai fazer uma pausa imaginária. Exato. E voltar dentro de alguns segundos. Isso. Yeah. Navio Pirata número 5 de volta. É, e agora nós vamos entrar num mundo, assim, um mundo mais pessoal, mais intimista. Mais intimista, né? Exatamente. Uma coisa mais histórias de backstage. Exato. Literalmente. Mas, tipo, literalmente, porque pelo menos, acho que 2/4 das pessoas que estão aqui presentes já foram na função de ter banda. Exato. Sim. Né? Exato. O senhor também, seu Flávio Slavo, já teve? Então 3/4. E a família, então, a família de pessoas. Família de banda. Músicos. É, então. Aí, ó. É. Como é que é esse negócio, né? De ter banda aí, cara? Pois é, né, então, cara. Isso é uma coisa que a gente percebeu esses dias que estavam perguntaram bastante do Daniel, da backstory do Daniel. É, né? É. A história de origem, né? Daniel Origins. Daniel Origins. Perguntaram lá no convés da Max Rebo. E, na verdade, a gente sempre fala sobre como... O Daniel, pelo menos, sempre falou bastante sobre como é, né, a experiência dele com banda. Porque foram 7 anos, né? É, foram 7 anos e tiveram mais aí também com outras bandas. Eu acho que ao todo foi mais de 10 anos aí, música, assim. Mas sério, sério mesmo, fazendo rolê, pá, foi 7 anos, tá ligado? Legal. E é interessante porque é uma coisa que a maioria das pessoas acho que tem uma ideia muito deturpada de como é ter banda. Provavelmente. Assim, tipo, sim. Muito deturpada mesmo, sabe? Deturpada no sentido de que elas acham que é muito melhor do que realmente é. Exatamente. Pra começar tipo, pra aí, início de conversa, a galera acha que, tipo, mano, é aquela... fita doida de, mano, super legal. Pop in champagne, tipo, jogando dinheiro nas minas, tá ligado? Usando drogas. Comendo isso, óleo, lambendo óleo. Tipo, lambendo negresco, tá ligado? Lambendo negresco. Tipo, tudo que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, você vai ter uma banda que você vai comer... É o que a gente chama de X-músico, tá ligado? Que, tipo, é pão amanhecido, presunto, queijo e, às vezes, um tomate, tá ligado? Tipo, você começa a considerar pão com manteiga como sanduíche, né? Sim, exato, exato. É bem isso mesmo, cara. Isso quando você não ganha esfirras, finalmente, e chega no backstage e descobre que um filho da puta da outra banda comeu suas esfirras, tá ligado? Que merda. A gente intimou uma banda por causa disso, cara. A gente intimidou uma banda. A gente chegou, cara. A gente chegou, tipo... Você comeu esfirra? Eu tava lá, cara. Eu acho que eu tava. Lembra que a gente fez aquela turnê lá que você tava junto? Eu tava nessa turnê. A gente vai tocar em Sorocaba, uma parada do gênero assim e tal. Daí a gente descobriu que era justamente a banda que tinha roubado nossas esfirras num show há uns anos atrás. Pode crer. Olha, anos! Exato. Olha, caralho. Sim, cara. Guardou. Velho. Mano, mexeu com a esfirra, velho. A gente ganhou esfirra, os caras comeram tudo, velho. Mexeu com a comida, fudeu, né? Não, eu digo mais, cara. Tipo, a gente faz. É, cara. Não, digo mais. Tipo, no show que eles comeram nossas esfirras, a gente chegou lá, a gente viu, caralho, esfirras e Coca-Cola, porra louca. A gente nunca ganhou comida antes, tá ligado? É. Deixa eu falar, beleza, vamos tocar, a gente come, tá ligado? A gente voltou, tipo, tava caixa de esfirra, tipo, estuprada. A garrafa de coca vazia jogada em cima da caixa de esfirra. A gente falou, mano, quem comeu? Falei, foi aquela banda ali, tá ligado? Nem lembro o nome da banda agora, tá ligado? E daí, quando a gente foi tocar de novo na mesma cidade, a banda tava lá e a gente pegou e intimou os caras. Falou, mano, se comer esfirra, a gente enche vocês de porrada, tá ligado? Aí, tá ligado? A gente paga um Habib's aí. É, tipo, mano, a gente quase matou caras pro Habib's, tá ligado? Pra saber como é uma coisa e, de... Isso é o quão legal ter banda, legal. Tá ligado? Não, mas voltando um pouco só pra recapitular, você então teve 7 anos e queria saber como é que começou, por que você entrou nessa e qual foi o momento que você realmente entendeu o que era a vida de banda, assim? Cara, é uma treta, cara. Começou... É que foi um processo gradativo, né? Tipo, eu comecei como baixista, né? Tava tocando baixo lá sozinho em casa. Porra, e tal. Porra, baixista, cara. Sim, eu era um baixista, cara. É, baixista. Daniel, você tem cara de baixista. O baixista, ele é um herói, tipo... Um exato, cara. É. O baixista é o bife da banda e ninguém sabe. É impressionante isso. Ele é o que faz você mexer a bunda. É, exatamente. E daí eu era baixista e tal. Daí a gente teve nossas bandas punk lá e tudo mais, assim. E daí entrei numa banda chamada My Get Out, que era uma banda de hardcore, isso, aquilo, blá, blá. E daí um belo dia a gente decidiu fazer música mais pesada, né? E daí, como eu não tava afim de tocar baixo, eu virei vocalista, a gente pegou e fez, tipo, reestruturou a banda inteira e daí a gente transformou no Invidust. E... na qual eu berrava, não tocava mais baixo, tudo mais. Apenas berrava. Era uma função muito específica. Sim, né? era uma função muito específica, tá ligado? Porque tinha um cara que cantava. Tinha um mano que cantava e tinha um que berrava. Cantava e um que berrava. Exato. Você era o que berrava. Eu era o cara que berrava, o maluco que berra. E daí foi engraçado, foi tipo todo um processo, obviamente, né? A gente começou a banda como qualquer banda, né? Tocando nos buracos sujos pra três negros, tá ligado? Tipo, e eram uns shows meio violentos, a gente quebrava uns bagulho, derrubava uns amplificador. A gente fez umas contas, até a gente parar de quebrar microfones, a gente chegou a quebrar 22 microfones, tá ligado? Caralho, o que é isso? Dos mais variados jeitos possíveis, girando, jogando no teto, jogando na galera. Eu já abri o nariz de um cara com microfone, tá ligado? Caralho, tipo, foi foda. Tempos brutais, eu diria, brutais, tá ligado? Né? Foi louco, eu sinto saudades disso. Essa parte. Né? Essa parte, de arrebentar as pessoas com o microfone. E daí eu acho que eu reparei que eu tinha banda, cara, mesmo, que eu tava no rolê banda, quando as pessoas começaram a pagar a gente pra, pra, tipo, colar nos lugares, tá ligado? Então, tipo, ah, vamos tocar agora não sei aonde, tá? Grana... Beleza que a gente não recebia bosta nenhuma, mas pelo menos a gente pagava van, um pagava dinheiro, equipe, né? Tá ligado? Tipo, então, beleza, a gente voltava no 0x0, mas pelo menos 0x0, a gente não tava no negativado. Sim, ali, tá ligado? E também, obviamente, depois que a gente começou a ganhar comida, tá ligado? Tipo, comida de verdade. Comida de verdade. Quando as pessoas começaram a trazer pizza ao invés de X músico, tá ligado? Tipo, quando a gente chegou no pico, ah, toma um engradado inteiro de cerveja pra vocês. Porra, legal. Cara, aí sim, tá ligado? Aí sim, saca? Tipo, e entre outras coisas, como, né, ilícitos e enfim, saca? Ilícitos. Os ilícitos. Os ilícitos. Mas, cara, foi um período interessante, assim, tá ligado? Tipo, de banda. É uma parada que acho engraçado que a galera geralmente acaba a banda e fica, ah, meu Deus, mas eu queria voltar, bater banda e não sei o quê, que saudade, não sei o quê. Não, tá ligado? Eu não quero voltar. Tipo, eu fico muito feliz que aquilo aconteceu, tá ligado? Eu, tipo, assim, eu tinha. É, a gente tinha, sempre teve um grupo pequeno, né, de amigos. Sim. E todo mundo, a menos eu, do grupo de amigos, fazia parte da banda. Aham. Então, o que acontecia é que, tipo, todos os... Como eles... É banda. Banda toca no fim de semana, né? Sim. Eu não tinha... Teve uma época que eu não via mais eles de fim de semana. A gente não tinha fim de semana. Todos a gente tocava, os seus amigos estavam... A gente tocava tocando, todo fim de semana, tá, cara. E, tipo, aí eu ia bastante nos shows. Sim, claro. Mas, tipo... É foda, não tinha rolê, tá ligado? Não existia isso. Não tinha rolê, porque justamente 7 anos, assim. Porque isso que é foda do entretenimento. Tipo, não tem, a gente não tem rolê porque a gente é o rolê, né? Sacou? Tipo, exato. Então, e eu acho engraçado, que nem eu falei, as pessoas que sentem saudades, tipo, essa nostalgia bizonha de, tipo, que nem você quer voltar pra época do colégio, tipo, eu também não quero voltar pra época do... Cara, eu não entendo isso. Eu não entendo. Isso aí, isso, eu nunca ouvi isso aí. Eu não entendo. Voltar pro colégio? Cara, gente que tem saudade de escola. Tem uma galera que pira, velho. Tem uma galera que pira. Por quê? Por que você faz isso com você mesmo? Por quê, cara? Tipo, eu não quero voltar pra aquela merda, tá ligado? Não quero voltar pra nada. Agora, tipo, a banda foi do caralho, eu curti pra porra, foram 7 anos insanos. Mas já foi, né? Já passou. Mas já foi, velho. Tipo, deixa quieto, vamos tentar fazer mais outros 7 anos fazendo alguma outra coisa bacana, tá ligado? Exatamente. Que importa o que aconteceu naquela merda, tá ligado? Sim. Você teve banda por bastante tempo também, Six? Tive banda... Em Uberaba tive várias bandas, uns hardcore nojento, assim. Como é que é a cena do hardcore em Uberaba, cara? Uberaba ainda tá meio no hardcore melódico, assim, hoje em dia. Não, caralho. Acho que ele agora já deve estar meio no emo. Deve tá meio... Chegou o emo agora, Deve estar meio no emo, verdade. Oportunidades de emprego em Uberaba. Olá, viu? Verdade, dá pra voltar com o Invidente lá, tá ligado? Você pode, pode apostar nisso. Mas aí, quando eu mudei pra cá, fui chamado, conheci a galera da Trama lá. E aí eu fui tocar baixo com a Lulina. Eu toquei... Isso. Toquei baixo na banda dela. Gravei o disco com ela. Gravei o disco na YB com ela. E depois saí e fui fazer a minha banda. Que eu tocava guitarra e cantava. E aí foram, o quê? Uns 4, 5 anos. Qual que era a banda? Anos. Chamava Home Pie. O que vocês tocavam? E aí... Ah... Ouça aí. Ouça aí. Sunshine Pop meio bizarro. Pop bizonho. Sunshine Pop meio bizarro. Caralho, cara. Louco. Não tinha bateria. Caralho. Nem baixo. Então era só você, tá ligado? Não. Tinha teclado. Ó. Teclado, uns beats, duas guitarras. Louco, cara. Louco. E uns outros louco. Instrumentos. Animal. A gente gravou 2 EPs, tocou em vários lugares aí, mas também... Abandonamos porque não dá, né? É foda, cara. Essa vida não é tão legal quanto parece. Depois você perde o quarto, o quinto show do Iron Maiden e você fala, chega. Não, você começa a ficar velho também e você fala, não dá. Você começa a dar preguiça. Tem coisa que você não quer mais... Levar, mano, levar todos os equipamentos. Sim. É mó trampo, É chato pra caralho. Mas tudo bem que eu nunca levei nada, eu era vocalista, né? Mas era mó trampo pros outros caras, tá ligado? Você ficava só com as mulheres. O baterista é o pior. Batera é o pior, né? Nossa, o batera só se fode, velho. Batera só se fode sempre, cara. Carregar prato é uma coisa horrível. E você, Falclone? Cara, eu tive só umas bandinhas com o Daniel, inclusive, no começo. A gente chegou a fazer só alguns shows, assim, mas era muito. Pra mim, eu peguei só a parte divertida da coisa, sabe? Tipo, vagabundo. Exatamente. Colar no pico. Eu tenho banda, guitarra. E aí bota umas músicas na internet e acabou. Tá? E já acabou. Não pegou a parte mala, X músico do bagulho. Parte chata. Nunca cheguei nem a ganhar um refrigerante, né? Cara, ainda bem, velho. Porque geralmente vem num copinho de plástico quebrado, tá ligado? Exato. Meio torto assim, né? Amassado, então, né? Com aquele cortezinho. O estratégico na lateral que fica vazando assim com a Como eu digo, pelo menos eu tive como estavam, como eu falei, todos os meus amigos também na Invidust, né? Então eu acabei participando muito de show, eu tava sempre nos backstage, eu fui tipo numa turnê inteira. Aquela turnê lá que você teve, aquela turnê foi muito louca, cara. Assim, eu fui de ir, assim, foda-se, lá. Foi só curtir. Fazer alguns, só ajudava só assistir, ali, de vez em quando. É, de vez em quando, mas não muito. Assim. Ajudava porra nenhuma. Não ajudava muito, não. Na verdade, ele escrevia todos os podres que aconteciam lá no laptop dele pra depois. Mas ele nunca publicou nada, nunca tá ligado? Tem que soltar isso. Tem que soltar, cara. Tem que soltar essa porra, cara. Foi porque foi muito louco isso daí. Cara, foi muito engraçado. Faz um quadrinho gigante. Cara, eu lembro, cara, um detalhe engraçado dessa turnê é que, tipo, era a gente, mais duas bandas, e daí tinha uma quarta banda que era uma banda de metal cristão. É. Caralho. Louco. É. Louco. Tão louco quanto café descafeinado, tá ligado? Metal cristão. Você vê. E daí, tipo, os moleques, não, a gente não fuma maconha, a gente não bebe. Não... O Focão lembra, cara. Terceiro fim de semana, os moleques gorfando no banheiro do busão ali, tá ligado? Tipo, enchendo a cara de jurupinga, roubando uns bagulho na loja de conveniência, caralho, tá ligado? Tipo, vocês foram os culpados. Estragou os moleques, cara. Estragou os moleques. Tentação ali, cara. Não chega, não. Tentação ali foi pesada, né? O Jesus olha porque falou, não, fica quieto, tá ligado? Eu me orgulho disso, cara. Eu me orgulho de ter feito parte dessa estragação cristã aí, tá ligado? Parabéns. Muito obrigado. Cara, eu não é só. Isso, não, falar. Só pra terminar essa coisa de. Porque pelo menos eu via a treta que era, tipo, e era. É, eu parecia que assim, tipo, nossa, tava todos os seus amigos na banda mesmo, você não ficava entediado. Eu olhava, nossa, nem um pouco, porque eu podia. Eu ia na sexta no show, no sábado eu podia ficar em casa batendo punheta. Você podia dormir e fazer porra nenhuma. Exatamente. Era videogame, sabe? Tipo, eles não, eles tinham que ir pra Santo André, tá ligado? Viajar. Exato. Se apresentar pra, tipo, 200 negros. Isso, sabe? Quando a gente não ia pra Santo André pra não tocar. É, exato. Isso acontecia com frequência, a gente colava no pico assim e tal. Ah, mas putz, a gente não tem dinheiro pra pagar. Puta, a gente fazia, a gente pegava e roubava o equipamento do cara, levava pra São Paulo e falava, ah, depois você pagar, a gente devolve essa merda, tá ligado? Era louco, foda, cara. Demais. Era pesado. Demais. Pesado. Então, eu não só não tive banda, como sou uma pessoa muito frustrada. Em relação a isso? Por nunca ter aprendido a tocar um instrumento, tá ligado? Olha só. Nunca é tarde, cara. Eu sempre, nunca exatamente. Cara, eu sempre quis aprender a tocar bateria. Olha só. E, vai fundo, tipo, pô. Nunca, tipo, aprendi a tocar bateria, sabe? Pode crer. Você deveria? Dá pra formar uma banda aqui, ó. Tem Sim. baixo, é. Tem duas guitarras. Tem pois é, em compensação, uma amiga minha foi baixista de uma banda de black metal, cara. Olha só, cara. E ela me contava responsa, várias histórias, cara. Responsa, preza pra caralho. Tipo, o True Norwegian Black Metal. Aí True sim. Norwegian. True Norwegian Black Metal do Brasil. Bom, legal. Cara. From ABC. From ABC. Cara, eu fiquei de cara quando eu descobri que o Rio de Janeiro tem uma cena prolífera de black metal, sim. Tá ligado? Bem, imagina, né? Passar Corpse Paint naquele calor de 50 graus, tá ligado? Sem tipo, velho. E foi bizarro que assim, eu conheci essa amiga num fórum de Tokusatsu, tá ligado? Certo. Que ela pirava numa série e tal. A gente começou a trocar ideia, e aí, tipo, a gente conheceu e tal, não sei o quê. Os metaleiros têm uma veia nerd pesada, e aí, né? Pesado. E eu, tipo, ela me explicando, não, porque tem essas diferenças entre black metal e death metal, porque, tipo, tem várias, me explicando, e eu, tipo, não lembro porra nenhuma. As diferenças são sutis, cara, então, são sutis. Mas, assim, aí, tipo, tá uma música, tá vendo só aqui nessa música? Tipo, tem isso nessa música aqui. Ah, pode crer, tá ligado? Existem diferenças, cara. Existem metal, diferenças. Eu aprendi. E o metal tem muito subgêneros. Eu aprendi subgêneros. Que metal é coisa séria nessa época. Metal é coisa séria. Galera. Cara, metal é sério. Vai tirar com o metaleiro pra você ver o que acontece. Cara. Então, cara. Os caras ficam putos, velho. Os caras ficam putos e te arrebentam com pulseira de prego. É. E daí tira uma foto no cemitério, tá ligado? Fazendo mão de fogo, tá ligado? É, mas muito bem. Só pra. Que isso que é da hora, né? Essa vida glamurosa, né? Glamurosa porra nenhuma. Não, nem um pouco. Então. É tipo aquela galera que fumava crack e fala pra galera, tipo, não fume crack, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa, tipo... É coisa. Beleza, quer ter mas banda? Mas se você é novo, quer ter uma banda... É, bom, isso é verdade. Isso é legal. Isso é legal pra caralho. Vai tipo, lá e toca. Tanto que eu fico feliz por esse detalhe. Tipo, eu tive banda na época certa, quando não tinha porra nenhuma pra fazer da minha vida, então, tá ligado? Então, é isso. Aí é louco, tá ligado? Porque daí você... é uns tiozão tocando... É, daí é meio bad, tá ligado? Tomando cerveja nesses bar meio lixo, tocando rock clássico. Cover de Deep aí Purple. É, aí é diferente. Aí, mas se você é novo, vai lá e faz uma banda. Faz uma banda. É. Faz a banda mais... Faz as coisas. Faz a banda mais retardada que você pode fazer, cara. Porque, tipo, assinar com o gravador é um saco. Exato. Não queira fazer isso e não queira ficar fazendo música pop, porque senão vai levar lugar Exato. Nenhum, não sei as pessoas rindo da sua cara. Então pega aí, mano. Faz uma desgraceira. É, faz desgraceira retardada. Faz o som que você quiser fazer, que aí é louco, tá Sim. ligado? É, pode crer. Melhor dica. É, porque daí você adquire histórias pra contar, tá ligado? Exatamente. Exato, exato. Palavra da salvação. Exato. Isso aí, né? Isso aí. Agora vamos precisar de uma pequena outra pausa pra fazer um adendo, um interlúdio. Interlúdio. Interlúdio. No navio do pirata número 5. Muito bom. Bem, estamos de volta para fazer uma pequena coisa no meio aí. É uma coisa no meio. Coisa meio. Uma coisinha. Uma coisa no meio. Eu acho que a gente pode falar sobre o que estamos jogando. Rapidamente, coisas que estamos jogando. Exato. Vocês dois estão rejogando o Mass Effect, né? A gente tá jogando a saga inteira do Mass Effect. Exatamente, cara. Porque a gente tinha o 1 e o 2, né? A gente começou só tendo o 2. Só tendo o 2. Aí a gente comprou o 1. Exato. E a gente nunca só pegou o 3 agora, que o Mussa emprestou pra pode gente. Crer. A gente nunca teve a paciência de terminar o 1, porque o 1 é um saco, tá ligado? Então, exato. A gente nunca ia, a gente falou, não, agora a gente vai sentar e terminar tudo de uma vez só. E aí a gente jogou um rapidamente, assim, foi tipo, correndo pela pra história principal. Terminar o quanto antes, tá ligado? E aí a gente chegou no 2 e é, tipo, tá do caralho, assim. É, agora a gente tá demorando o máximo possível, cara. É, tipo, exato, aproveitando cada momento. Aquela transamorosa com o Mass Effect 2, tá ligado? Você vai pegar todos os DLCs. Sim, sim. Aquela coisa R. Kelly. Com exato. Aquela olhando no olho, tá ligado? Vibe R. Kelly. Saca, uma transa com amor. Sim, tipo exato. Um negresco, cara. Tipo um negresco. Lambendo o Mass Effect como um negresco. Exatamente. Aliás, a gente precisa tirar uma foto do nosso Shepard pra mostrar pra galera exatamente, depois, cara. Ele é um Shepard do qual eu me orgulho. É um Shepard que eu acho engraçado que, tipo... A gente criou esse Shepard recentemente de novo, mas tipo, quando eu joguei Mass Effect 2 pela primeira vez, eu tinha criado esse mesmo Shepard da mesma maneira. Uhum. E tipo, naquela época eu nunca tinha visto a cara do Shepard original, assim, saca? Tipo, pode crer. Então pra mim o Shepard sempre foi esse negão mal encarado, tá ligado? E daí quando eu vi a foto do Shepard, eu falei, quê? O Shepard tipo, original é esse cara, feio, tá ligado? É um lixo, tipo, é um lixo, cara. Eu não consigo imaginar, tipo, eu não imagino esse essa história toda. Não é o Shepard que eu conheço. Tipo, não é o Shepard que eu manjo, tá ligado? Depois a gente vai tirar uma foto dele pra mostrar pra vocês. Ele é totalmente fita errada e tá com a cara toda estragada já de vermelho, cara. Tá mó na bad. Marvado. É, marvado, marvado. E você, Mussa, o que você tá jogando? Cara, eu comecei a jogar essa semana o Lightning Returns. Ah, Final Fantasy 3, Final Fantasy 3 e 3. E aí, 3 e 3. Como é que tá, cara, essa fita? A primeira trilogia Final Fantasy. Né? A história do jogo é uma bosta, cara. É muito sim, ruim. Puta é, merda. Tipo, é muito ruim. E essa série, cara, só se deu porque o diretor... Esse diretor, ele é um cara que chama Motomo Toriyama. E ele é... Vocês estão aclimatados com o conceito de waifu? Sim. Sim, sabemos, manjamos. Tipo assim, a waifu, cara, é a sua mulher 2D, tá ligado? Ah, tá, entendi. É a sua namorada no monitor do computador. Saquei. É a quem você dedica o seu amor, o seu carinho, a sua fidelidade. Digitalmente. É a sua waifu. Entendi. Esse cara, ele é tipo, é o Lord of the Waifu, tá ligado? Sério, cara? Porque ele conseguiu botar a waifu dele num Final Fantasy como protagonista, tá ligado? Como assim, velho? Porque é uma protagonista, é uma personagem sem a menor graça, mas ela é a waifu do cara e ele botou ela lá e ela é super poderosa, ela é fodona, mata todo mundo, tá ligado? É tipo Yoko Ono digital, tá ligado? Caralho. E agora ela ganhou um jogo só dela, onde só tem ela no grupo e tipo, é ela, tá ligado? Que fita, cara. E a história do jogo é uma bosta, só que é um jogo muito da hora de jogar, assim, tipo, a mecânica dele é muito boa. Certo. Saca? Principalmente das batalhas, é tudo meio tempo, parece jogo de ação a batalha do jogo, assim, uhum. Mas inclusive com o parry, tipo, parry de Street Fighter, assim. Sim, sim. Se você aperta o comando da defesa na hora certa, tipo, ela apara o golpe e contra-ataca, tá ligado? Que louco. Tipo, as batalhas são muito boas mesmo, assim, de entendi. Verdade. E voltou um esquema meio mais clássico de RPG, porque o 13 ele era meio que um corredor em linha reta, nossa, sem nada. 13 sem... é nojento, nossa, cara. Sem NPC, aquilo, sem loja, sem porra nenhuma. É, horrível. Nossa, nesse senhora. Aí tem umas zonas gigantes, várias sidequests, vários NPCs. Legal. Então os caras botaram... É um jogo muito bom... Com personagens ruins e diálogos ruins e uma história ruim. Saquei. É foda quando é assim, é, né? É tipo Gears of War, né, cara? Tipo, é um puta jogo louco, só que, mano, é uma bosta a história, tá ligado? E os personagens, aqueles personagens... E os personagens hiper-testosteronizados, tá ligado? Isso eu acho bizarro, eu não gosto. Bizonho. Que os dedos têm tamanho de braços e troncos. Cada dedo é um braço de bebê, tá ligado? Tipo, medonho, cara. E é isso, eu tô lá no corre do Lightning Returns. Louco, louco. Vou que ver se algum dia eu jogo isso aí. Six, tá jogando alguma coisa? Voltei a jogar o Ni no Kuni, que eu não tinha terminado, que ele é gigantesco, né? Não tinha terminado ele, voltei a jogar e tô jogando bastante. E tá bem legal, tá bem foda. Bem legal. Que é, eu terminei o. Terminei o Tearaway. E você nunca foi dos RPG, né? Nunca fui, então, mas alguns eu gosto bastante. Tipo, eu gosto do Modern lá, a série toda, eu acho muito foda. E eu tô gostando bastante desse. Ah, do Nino Kuni. É bem bonito e bem foda. Então é o que estamos jogando. Estamos jogando. É, se você tá jogando alguma coisa, quer comentar. Se você jogou Mass Effect, quer curtir aí, comentar. Aliás, se vocês quiserem tirar fotos dos seus Shepherds e postar no Convés, isso é legal, cara. Coleção de Shepherds. Se você é o Marcoli que vinha aqui falar que o final do Mass Effect 3 é uma bosta, você pode vir também. Ao contrário, ele defendeu o final, lembra? Olá. Ele defendeu o final? Ele defendeu o final. É verdade. As pessoas que ficavam, uma bosta, isso dá errado. É. Eu falo assim, não. Pode crer. É bom por isso. É a decisão artística, integral. Marcola, verdade, o herói verdade, que ele é. Verdade. Foi ao contrário, foi ao contrário. É verdade, se você verdade. Não quiser Marcola... fazer Marcola... Previsível. Fica à vontade. Fica à vontade. Ou comentar de qualquer um desses jogos ou de qualquer outra coisa que você esteja jogando. Por favor. É isso aí. Isso aí. A gente já volta. Rapidinho. De volta ao Navio Pirata de número 5. Agora para o quadro em que eu tento impressionar vocês. Yes! Sim, e geralmente consegue. Geralmente, essa invariavelmente. Invariavelmente. É o nosso momento Tengo Sangue. Tengo Sangue. A gente não fez uma vinheta ainda. Não. Pra quem ainda não está ligado, Tengo Sangue foi o blog que eu abri, que faz tempo que eu não atualizo, por sinal. Um blog belíssimo. Sendo atualizado oralmente. Oralmente, aqui, né? É o registro oral do Tengo Sangue. Em que a gente fala de coisas estranhas e curiosas do mundo japonês. Ah, yes! Né? Do Japão. E é louco que assim, a gente tá ligado, Six, que assim, a gente não sabe o que ele vai falar. Ele é uma surpresa aqui. Ele chega pra surpreender tanto nós quanto os nossos ouvintes. Muito bom. Nossas reações vão ser legítimas. Exato. Sim. Nos surpreenda. Bom, vocês sabem que lá no Japão é comum as pessoas serem muito fãs de algumas séries e alguns personagens, a ponto de até comemorar o aniversário daquele personagem, né? Tipo, se rola um aniversário do personagem, tipo, a pessoa faz tipo um templinho em casa, saca? Vai na padaria, compra um bolo. Caralho. Com o nome do personagem escrito no bolo. Mas peraí, é o aniversário de quando ele foi criado ou aniversário, não, tipo, o aniversário fictício dele? Fictício. Ah, tá. Fictício. Entendi. Tipo, no lore, história, tem uma data. Entendi. E aí tipo, é religiosamente observada essa data. Caralho. As pessoas, tipo, vai no computador, põe uma foto do personagem no monitor. Uau. Compra um bolinho, acende umas velas, faz uma festinha e tal. Uou, com o personagem. Caramba. Isso é costumeiro no Japão. É bem comum. Isso é só o começo do que você vai contar pra gente. Não é essa a história ainda. Aparentemente não. Então existe um mangá chamado Prince of Tennis. Vocês já ouviram falar? Já ouvi. É um mangá em que os caras jogam tênis e que tem tipo uns golpes estilo Dragon Ball. Pode crer. No tênis, tá ligado? Certo. Tem um longa, se eu não me engano, em que a raquetada do cara... é o meteoro que matou os dinossauros. Como assim, cara? Ele dá raquetada no desenho, forte. Saca? E aí rola animação, assim, dos dinossauros andando na Terra. Ah! E, tipo, dinossauro vindo e destruindo tudo. Nem fudendo, cara. Sim, é real. Caralho, velho. Essa parada é real. Nossa, cara. E aí tem um personagem do Prince of Tennis que chama... Fuji. Shusuke Fuji é o nome do personagem. Pode crer. E ele tem alguma coisa com chocolate, o personagem. Eu não conheço, não li Prince of Tennis. Mas o caso é que foi aniversário desse personagem ontem, se não me engano. E ontem, na terça-feira. Sim, sim. Né? Dia 4, 3? 4, 3? 4? 4, 4, 4. 4. E aí, os fãs, pra comemorar o aniversário dele... mandaram 8 mil caixas de chocolate pra editora. Caralho, não, você tá brincando. Que, cara? Publica, sim, cara. Os caras comeram tudo de chocolate. Prince of Tennis. Já tava mó feliz. Opa, o chocolate. Vão segurar até o fim do ano pra dar pros funcionários. E assim, atenção, né? Que eles não mandaram 8 mil chocolates, foram 8 mil caixas. Caralho, que é isso? É que nem quando você vai tipo no atacado e compra uma caixa com sei lá, milhões de tortuguitas. Caralho. 8 mil caixas de chocolate. Foram, maluco. Foram algumas centenas de quilos de chocolate. Caralho, enviadas. Que isso? Diabetes pra todo mundo, cara. Caralho. Eles gostam tanto da série que eles vão dar diabetes pra todos os seus criadores. O autor do mangá tirou uma foto e agradeceu a galera. Maluco, tipo uma torre de chocolate, cara. Tipo uma fortaleza de chocolate, cara. Chocante. Caralho. Novamente. O dinheiro foi embora disso aí. Mano. Não, dá pra eles alimentarem todo o Japão. Pô. Sim. Novamente eu estou surpreso, né? Cara. E tem uma outra história estou rápida. Surpreso também. Tem mais? Que uma menina postou pelo Twitter essa história, uma menina japonesa, de que ela tava chegando em casa e ela entrou no quarto dela e tinha uma pessoa no quarto dela. Certo. Ela saiu correndo, saiu de casa, trancou a porta. Aí o irmão dela chegou, o irmão mais velho dela chegou, falou, tem alguém aqui em casa. Eles foram, os dois, ver quem era. Uhum. E eles descobriram que a pessoa que estava na casa, que entrou, invadiu a casa, entrou, estava lá no quarto, era a ex-namorada do irmão dela, de muitos anos atrás. Nossa. Que entrou lá para fazer uma surpresa para ele. Que... Porque o quarto da menina antes era o quarto do irmão. Ela achou que era o quarto do irmão. Entrou lá e se escondeu. E foi lá se esconder, tal, não sei o quê. Deu certo, e era a menina, ela chamou louca, o irmão. E aí, tipo, deu um coisa. Caralho. Chamaram todos os pais, né? O irmão era casado já. Nossa, cara. E aí cara. Foi a mãe, foi a esposa, foi as mães da menina, Facebook. Tá ligado? É, foram lá todo mundo conversar. E a moça tava lá, porque ela queria fazer uma surpresa, porque ela falando que ele prometeu casar com ela e que até hoje não cumpriu e tal. E que ela foi lá cobrar a promessa, caralho, do casamento. Mulher, exato. É, mulher, e que aí, o pai não falou, faça, não, você é louca, promessas, hein? Eu vou chamar a polícia. E a menina, não chama a polícia, porque eu amo ele, não sei o que e tal. Eu amo seu filho. Eu amo seu filho, não faz isso comigo e tal, não sei o que. Você prometeu que ia se casar comigo. Ele, não, mas eu já sou casado. É, mas eu sei que o seu casamento é uma mentira. Você me ama, na verdade. Você nunca deixou de me amar, tá ligado? Casos de família. Caralho. Cara. Que loucura. E aí o cara, hein? Não, você tá louca, né? Não, se divorcia dessa baranga e casa comigo. Caralho. Ofendendo, né? É, e tipo, e aí a menina, que quem tava contando a história, tava lá assistindo tudo, né? Nossa senhora. E a menina falou, não, você, menina, a gente se conhece. Você não prefere eu do que... A namorada baranga do seu irmão. Nossa. Aí a menina, não tem nada a ver com isso, tá ligado? Aí o pai falou, não, menina, vai pro seu quarto, fica de boa, vai pro seu quarto, tá ligado? E ela foi e relatou essa história pras pessoas na internet e ninguém sabe como acabou. Cara, é um caos bem R. Kelly, eu diria, cara. Bem R. Kelly, essa aí, cara. Esse é R. Kelly. Esse é bem R. Kelly, cara. Tava no armário. O R. Kelly tava preso, tava dentro do armário, tá ligado? Fumando charuto. Com uma 9mm, tá ligado? É, mas é pra exemplificar que no Japão esse negócio de ser stalker das pessoas é levado, é um bagulho, né? Extremo. É levado assim. A sério. Mano, que medo. Só entra na sua casa e. Só entra na sua casa, de verdade. Bom, estou duplamente impressionado, cara. E era isso. Era, é que por chica. Hoje é isso. Essa que talvez seja até mais chocante que a anterior, né? Realmente, cara. Chocolates e stalkers, velho. É. Que treta. E é isso. Muito bem, acabaram essas histórias de hoje. Muito engraçado. E agora muito nós vamos bem. Para. É, por falar em chocolates. Em chocolates. Uma, parte, yes. Uma parte tão gostosa quanto o chocolate ou quanto o R. Kelly fumando um charuto no seu armário. E lambendo um negresco. Perguntas? Yes. Yeah! Falcones, o que temos aí, Falcones? Várias delas. Hoje quem iniciou a série de perguntas foi o Ricardo Filho, ele se adiantou a gente, ele foi lá, sei já que hoje é dia de mandar perguntas, então aqui vão elas. E aí ele começou com uma pergunta lá. Mandou bem. É, logo em seguida ele foi chancelado por Mucioli, sim. O tópico foi... Tava lá, carimbei o tópico. Foi oficializado. Carimbo bucaneiro de qualidade. E assim tivemos várias perguntas muito boas. Como maneiro. É, muito obrigado pelas perguntas. E vamos começar aqui, o Ricardo Filho. Qual foi a viagem do ponto A ao ponto B, só pra deixar mais claro, mais merda que vocês já fizeram e por quê? Cara, qual quadrinho seria ideal para passar o tempo durante uma viagem? Cara, pra mim isso é muito fácil responder essa pergunta. Manda. Uma vez eu tava indo fazer cosplay, tava indo na casa da costureira que ia fazer um cosplay pra gente lá em São Mateus. Pode crer. Tá ligado? Eu e um brother, a gente pegou um busão lá no Brás. Pode crer. Fomos lá pra São Mateus de busão. Puta viagem longa. Filha da puta, o busão cheio, não sei o que. Beleza. Só que assim, o brother, ele morava lá em São Bernardo. Pode crer. Então pra ele, era mais de boa ir pra tava casa mais, de lá, tá ligado? Pode mais crer. Perto. E aí, cara, ele me largou no terminal de São Mateus sem me falar como voltar pra casa, tá ligado? Puta, que legal, eu não fazia legal, a né? menor ideia de isso como voltar pra maldade. Casa. Maldade. Gente fina pra porro, tá ligado? Cara. Eu não fazia a menor ideia. Caralho. Porque não existia Google Maps. Não, essas isso coisas, foi em 2002. É, então. Não tinha smartphone. Com... Não, cara, foi ridículo, assim. Que zica. Caralho. E eu, caralho, como é que eu vou fazer pra ir pra casa? Aí eu, tipo, falei, bom, vou procurar algum ônibus que sai daqui e vai pra algum metrô, tá ligado? Pode crer. É, tipo, eu acho que é o mais seguro. Uhum. Aí eu fui, beleza, descobri, falei, conversei com a galera no terminal. Descobri um ônibus que ia lá pro terminal Dom Pedro II. Ah, pode crer. Beleza. Só que assim, é um puta de um rolê enorme, tá ligado? Sim. E eu assim, sozinho, em São Mateus, indo pro terminal Dom Pedro, com uma puta vontade de ir no banheiro do caralho, assim. Puta. Explodindo de vontade de mijar, explodindo. Nossa senhora, que horrível. Cara, tipo, assim, eu não sei quanto tempo durou. Mas foi, cara, foi... Uma eternidade. Pareceu uma eternidade. Que bad, cara. A minha viagem de ponto A a ponto B mais bosta de todos os tempos foi, novamente, voltando à época da banda, cara. O ponto A era São Paulo, o ponto B era Brasília. E tinha tudo pra ser uma viagem tranquila, tá ligado? Uma viagem de ônibus, tá, beleza, demorado, tal. Mas pra começar, o motorista era um puto de um babaca que dirigia muito devagar. E daí ele não tinha verificado uma série de documentos no busão, e daí deu uma treta quando parou pela polícia na rodoviária, daí a gente ficou 3 horas esperando lá, daí a gente continuou andando no rolê, daí estourou o pneu, daí a gente ficou parado mais umas 3 horas. Enfim, resumidamente, a gente demorou 24 horas pra chegar até Brasília, pra Nossa então senhora. Descobrir que a gente não ia tocar. Pois é, então a gente não tocou, a gente ficamos 3 horas em Brasília, voltando pro busão. E na volta, quando você imagina que vai ficar tudo bem de novo, não fica, cara. Não fica tudo bem. Mais 24 tá mais horas pra voltar, tá ligado? Ah, porque, não. Tipo, dá um monte de merda. Estoura o pneu de novo, quebra o busão. E, meu, a gente tava chegando perto do nosso destino, aqui em São Paulo. O busão me quebra de novo. Caralho. A gente ficou uma hora. Zicado, tudo. Cara, tudo cagado, velho. E detalhe, essa viagem inteira, calor tipo agora, tá ligado? Nossa. Tipo, preso no busão ali. Maldição. Cara, eu senti essa minha sanidade vindo embora, assim, tá ligado? E eu tava pronto pra canibalizar alguém ali, tá ligado? Respondendo um pouco a segunda pergunta, tipo, não há quadrinho pra essas situações. Não tem, cara. Tipo, quadrinho é para viagens gostosas. Exato, cara. Realmente, né? Viagens de sacanagem. O quadrinho é um complemento pra uma viagem. Exato. Agradável. Né, porque não dá. Uma viagem bosta, nada salva, cara. Uma dessa não, você consegue se focar pra ler, qualquer coisa. Esse fim de semana, esse começo do ano, eu fui pra Paraty. E na volta eles falaram assim: ah, não, passa ali pela estrada de Taubaté, tá ligado? Taubaté, que é uma cidade ali do interior de São Paulo. Passa ali pela estrada de Taubaté. E cara, eu não sei quem já pegou essa estrada, cara. É uma das coisas mais terríveis já inventadas pelo homem, cara. Toba, Texas. Cara, é horrível, cara. A estrada, ela é tipo, ela tem uma faixa só, porque, tipo, às vezes ela meio que confunde, não tem nem divisão de, tipo, caralho, de sentido, assim. Cara. E desce uns caminhão, mano. E é tipo, milhão. Um negócio que, tipo, ele tem, às vezes tá escrito assim: velocidade máxima, 10 por hora. De tão perigoso que é. Caralho. E aí tem horas que tá escrito assim, tipo, sempre as curvas acentuadas, uma estrada feita de curvas acentuadas. E às vezes tem assim, tem uns picos, tipo, que dá muito medo, que é assim, área de alto risco de morte, tá ligado? Nossa, eu quero passar por aqui, tá ligado? Porque tipo, são 4 horas da manhã, o que eu tô fazendo aqui? Que ideia de merda, velho. Puta, que bosta, cara. Foi, tipo, terrível, cara. Foi, tipo... Eu tava dirigindo, foi uma das piores experiências da minha vida. Que zoado. Foi horrível. O resto da viagem foi muito sussa, mas essa parte foi foda. Eu não sei nem como sobrevivi. É foda. E você, senhor? Eu tenho uma rápida também de banda. A gente foi tocar no interior de São Paulo, algum lugar. E aí, no dia que a gente ia tocar, o Deren, que era da banda, o cartão dele foi clonado, alguma coisa assim. Ele ligou pro banco... E aí eles falaram, a gente não vai devolver o dinheiro, não sei o quê. Cara. Aí ele ficou mó puto, ele chutou o lixo dele, quebrou o pé, quebrou tipo o dedo do pé. Nossa. A gente ia de ônibus pra... carregando os instrumentos. Caralho. E aí a gente foi carregando os instrumentos lá pra cidade, ele com o pé quebrado. Caralho. Nossa. Porque não dava tempo dele ir no hospital. Só que... Ele já teve que ir logo em seguida. Caralho. Aí a gente foi... E a gente chegou no lugar, tava fechado. O bar tava fechado, a gente ficou tipo um tempão com os instrumentos na rua, assim, esperando. Aí tocou e tal, e na volta, a gente foi pra rodoviária pegar o ônibus de volta. Começou a fazer um frio desgraçado, a gente tava sem agasalho. Mas pensando bem, até que o Sal sentia aquele frio, né? Bom, mas a gente ficou tipo tremendo, assim, podre. E aí entrou no ônibus, voltou, e ele com o pé quebrado, a gente chegando de manhã, assim, de volta em São Paulo. Todo mundo zoado, ele com o pé estourado. Foram maus momentos aí da vida, viu? Cara, acho que os piores... trips do mundo são trips de banda, cara. É, certeza. Certeza não absoluta. Não tem ponto A, ponto B mais certeza. Bosta do que ponto A, ponto B de banda, cara. O Ives Aguiar mandou aqui. Abriu pergunta mesmo, então vamos lá. Se vocês fossem um pão, que tipo de pão vocês seriam e por quê? Ah, pão de queijo. Eu seria um pão de queijo. Ah, boa, boa. É, realmente, cara. Mandou bem. Eu seria uma baguete. Porque eu gosto dessa palavra. Você parece uma baguete. Não, cara, eu vou com um pão francês tradicional, assim. Tradicional. Um cara, tipo, tradicional. Nome íntegro, tradicional. Sim. Sei que você ia ser um Nagoya, aquele o pão japonês lá. Ou um melon pan, né? Melon pan. É. Eu seria um pão de leite, porque eu sou, leite. Eu sou apertado. Pão de leite, cara. Legal. Eu sou apertado. Fofinho. Sou fofinho. Boa descrição mesmo, verdade. Vamos lá. Cadê o capítulo 1 do mosquito? O Anderson Neto perguntou: cadê o capítulo 1 do mosquito que vocês prometeram no último podcast? Nossa, pois é. A gente vai falar né? com o Jorge e com a Cláudia, a gente acabou se esquecendo disso, mas fato. É verdade, a gente vai falar com eles pra a gente ver se publica aí essa durante. Sim, eles se interessaram pela ideia. Eles discutiram muito, eles vamos falar, conversar com eles sim. E quando é a próxima Mix Rebo? Semana que vem. Semana que vem. Terça-feira já está definido. O tópico, né? Da próxima Mix Rebo. Aliás, voltamos a dizer, se vocês tiverem tópicos ou coisas do gênero, sugestões, fiquem manda à vontade para postar aí no Bom e Velho Convés. Com certeza. Uhum. E por último, ele mandou, além do Cabra Simulator, qual outro simulador de animal seria da hora? Pinguim. Você dá o rolê de barriga na neve. É legal mesmo. Verdade, cara, não tinha pensado. Ia ser louco, da hora. Eu gosto do meu animal espiritual, que é o Falcão. Falcão Simulator. Eu acho que seria louco ser um Falcão Simulator. Falcão onde Simulator. Eu puder, de, tipo, metade do jogo você é um Falcão e metade do jogo você é você, eu. Você é você. Isso sim, seria um jogo bem louco. Cara, ser perturbador. Acho que devia ter um bagulho tipo assim, um Paca Simulator, tá ligado? Paca Simulator. Capivara Simulator. Anta Simulator. Cara, uma lhama simulator pra você legal. Cuspir nas pessoas, tá ligado? Capivara no rio. Capivara no rio Pinheiros, assim, cara, as capivaras. Capivara ser louco tristeza, também. Né? Capivara Simulator ia ser foda. Enfrentando monstros radioativos, tá ligado? Monstros radioativos. Pô, cara, isso ia ser uma bela de uma aventura. Capivara Simulator, gostei. O que mais? Eu fiquei brisando. Anderson Neto, tem uma pergunta muito boa. É válido eu ficar puto com a minha amiga que me escondeu que o tio dela é um ex-menudo? Pô, 100%. É muito válido. Sem dúvida esse nenhuma. Esse tipo de informação tem que ser, pública, entendeu? Exato, ser pública, é tão puto exatamente. Que você tá no direito de flipar uma mesa, se quiser. Cara. Sim. Uma mesa. Tá uma mesmo. Mesa somente. Te dá direito a uma mesa. Uma mesa, tá mas flipe. Com fúria. O Ives mandou outra aqui. Não sei se responderam, mas como surgiu a Mix Rebo? De onde vem esse nome maneiro? Acho que já perguntaram. O nome foi explicado já. Já foi explicado. É um personagem do Star Wars que a gente modificou o nome. Pra não tomar um processo no cu. Não bater na nossa porta, exatamente. Mas surgiu na minha sala de estar. Exato, a gente... Né, a gente falou, isso tinha que ser alguma coisa, tá ligado? É, exatamente. Isso tinha que ser alguma coisa. Isso é um nome pra ser alguma coisa. A gente falou, vamos fazer uns quadrinhos, então. Foi tudo por conta do nome, entendeu? A gente precisava de uma desculpa pra usar esse nome. Exato. Aí começaram a desenhar e fazer os quadrinhos. Exatamente. Exato. Justo. O Vitor Miranda mandou: só uma pergunta para o nosso especialista em assuntos orientais. Eu acredito que. Lá vem. É contigo. Por que os japoneses têm essa fixação com o bizarro? Tipo tentáculos, game shows bizarros, fixação com colegiais, etc. Existe alguma explicação pra isso? Por que, moça? Existe. Está no olho de quem vê. Não, né? Mas existe uma explicação. Existe uma explicação. Mas é porque nem não é exatamente bizarro. Talvez seja muito, muito estranho pra gente, mas pra eles é normal. Eu tenho uma teoria. Que é a de que, por ser um povo muito contido e com muitas regras, ele tem esse outro lado. Exatamente. Extremamente. É, como o Brasil é tudo meio... Oba! Boa, então... Nada perturba ninguém. Não é muito bizarro, não, entendeu? Os caras têm que extravasar de algum jeito, entendeu? Exato. E aí, faz sentido. Toda a arte, toda a pornografia, assim, tudo é... Porque no dia a dia os caras são muito regrados. Exatamente. É tudo muito certinho, também. Tá ligado? Pode é uma sociedade bem... extremamente funcional, mas muito regradinha. Uhum. Então, os caras escrotizam onde dá, tá ligado? Sim. E tem as válvulas de escape, tem os porno bizarro. Sim. Tem os programas de humor bizarro. Quer dizer, o que o Falcão falou, é bizarro... É bizarro pra... Porque tem a diferença cultural também, né? Exato. Claro. A gente acha muito bizarro. Mas é que nem tipo a galera que, sei lá, assiste Faustão. É, exato. Faustão é mais bizarro. Cara, Faustão deve ser altamente bizarro. Ana Maria Braga. É, entendeu? Cara, Silvio Santos... Não, Ana Maria Braga é meio doido. É uma tia véia falando com um papagaio de espuma ali, cara. Tipo, velho. Palmirinha. Palmirinha é legal. Nossa, Palmirinha. De vez em quando eu assisto Palmirinha. Novo canal. Dá uma relaxada. Muito bom a Palmirinha. Boa, boa. Renan Leite mandou duas perguntas. O que os amigos acham sobre beijo gay na TV aberta? E quais as fronteiras do fazer nada foram exploradas pelo Six desde sua última participação? Ah, eu tenho feito muita... Nessa muito coisa nada. De não fazer nada, eu tenho feito muita coisa. Por exemplo, vou falar uma coisa bizarra. Assisti, nunca tinha assistido, a saga de Hades e os Cavaleiros do Zodíaco. Olá! Boa, cara, boa. Caralho, boa. Assisti, achei legal. Caralho. Achei legal. Muito bom, cara. Achei legal porque o Cavaleiros do Zodíaco... Clássico. Que a gente viu, clássico. Sim, sim. Ele era muito arrastado, né? Sim. Demorava, era lembrança e drama. Era e bem novelê mesmo. Lembrava de quem treinou ele, e aí a Atena chamando. E a saga de Hades, ela passa rápido. Uh-huh. Papapá, ela é mais moderna, assim, eu achei legal, curti. Animal. Maneiro. Louco. Qual que era a outra pergunta? Em relação ao beijo gay da novela, cara... Cara, é um beijo, velho. Cara, eu acho que assim... Tem que começar de algum lugar. Sim, é verdade. Exato. Sabe como a fita? Eu acho que já tinha aparecido. Já não de lésbica já teve. Eu acho que sim, cara. De lésbica já teve. Tinha essa questão. É que assim, foi um beijo gay entre homens no horário no último capítulo da novela das 8 da Globo, tá ligado? Tem uma importância aí. Entendeu? Sim, com certeza, com certeza. A fita, isso é aquele tipo de coisa que é bom e é ruim ao mesmo tempo, tá ligado? Uh-huh. É bom... Porque, tipo, pô, da hora, exatamente essa simbologia. Mas é ruim porque, tipo, nossa, que merda que a gente tem que precisar de peça. Exato, não, exato. E é ruim também por todo mundo falando assim, agora sim, somos liberais. Não, e que não é verdade. Caralho, não vai adiantar pra nada. Exatamente. Não adianta rolar isso e... Mas é que nem o Múcio falou, tem que começar de algum lugar, tem que começar. Cara. Acho que a partir de agora... Tem a sua importância ali, exato, sem dúvida nenhuma. Exato, acho que a partir de agora tem que ser tratado apenas como um beijo normal com qualquer outro, tá ligado? Exato. É, Anderson Neto mandou outra. Vai levar a cultura do podcast pro seu próximo emprego, sim? Jamais, o meu podcast é esse aqui. Ah, garoto, isso aí. Aqui. Aí ó, viu? Isso daí. Agora sim. É assim que se fala. Sente firmeza. O Felipe Dottori mandou uma pergunta com uma pergunta com foco grande, né? Direcionado aqui. É sobre a Nintendo, né? Semana passada, o presidente da Nintendo anunciou várias medidas que, segundo ele, tem como intenção mudar o modelo de negócios da empresa até então. O que acharam dessa declaração? Alguma delas em especial chamou a atenção de vocês? Eu acho que assim... O Renan Leite também perguntou sobre esse assunto, né? Eu acho que a Nintendo ela tem que fazer alguma coisa porque é o que os investidores dela estão esperando que ela faça. Uhum. Nem que seja alguma coisa que não seja tantas grandes mudanças, mas são mudanças que eles já estavam prevendo e sabiam que ia acontecer e tudo mais. E como o Mussa sempre fala, a Nintendo tá com o cu cheio de dinheiro. Não tem que se preocupar com isso. Aí, entanto... Beleza, eles estão perdendo uma grana? Então, vai ser um ano difícil pra eles? Pra caralho. Uhum. Mas eles, eu acho que são planos interessantes. Eu achei que eles... É, cara, o que eu acho que a Nintendo precisa fazer, assim, independente das práticas de mercado dela, o que ela precisa, assim, pra ontem é entender como funciona a internet. Exatamente. Fato. Isso eu acho que é a primeira coisa mesmo. Cara, ela precisa, tipo, olhar, assim, olha a Wikipedia, assim, eventos de 1998, né? Saca? E começar a ler, nossa... Já tinha internet nessa época, que interessante. Sabe? Exatamente. E, cara, porque assim, eu acho o Miiverse foda. De verdade, assim, ter aquele fórumzinho que você pode desenhar à mão e tal, trocar mensagens, tal, pedir dicas. Acho foda. De verdade. Mas de resto, cara. É muito pouco, né? Ainda mais com relação à loja online. A loja é uma bosta. É deprimente, assim, cara. Cara, praticamente não tem nenhuma demo na loja online. É muito triste, cara. É muito ruim, assim. De verdade. O 3DS também é ruim. E o 3DS difícil achar as coisas. E o 3DS é pior porque usa friend code ainda, né? Pois é. É verdade. Que é um bagulho que tinha que ter sido abandonado no começo. Exato. Uhum. Fazia sentido quando a Nintendo inventou o friend code. Uhum. Mas ela podia ter abandonado isso há muito tempo. Podia, exatamente. Acho que é isso, assim. É isso mesmo. Isso aí. Thiago Sepúlveda mandou. Existe algum live action de anime ou mangá que vale a pena? Recentemente vi os de Gantz e não achei nada agradável. Eu não manjo. Live action. Eu também não manjo. Live action. Cara, eu não soube manjo. Que tem o filme do Samurai X, né? É bacana. Ah, é? Deixa eu ver que mais. Cara, live action de... Vai ter aquele do. Tem o filme do Yatterman, que é legal. Que foi o Takashi Miike que dirigiu. Pode crer. O filme do Yakuza, daquela série da SEGA, tem lá do Takashi Miike, também é meio bizarro. Cara, tem também do Takashi Miike a adaptação do mangá que chama Crows, que é bem legal. Ah, eu vi esse filme, cara. Legal. É bacana. É bem divertido. E agora eu não tô me lembrando de mais nenhuma. Filme só. De treta. O que você vai falar? Você esqueceu. Eu ia lembrar do que o Miyazaki vai ter uma... Tem o Kiki Express, né? Vai ter o live action do Kiki's Delivery Service. Kiki's Delivery Service. Isso. É que eu só lembro... Eu só lembro Sei lá, só lembro do nome japonês do anime. Que é como? Então, é Majo no Takyubin. Isso aí. Poxa. Nada a ver, né? O Mário Castelo Branco Gomes mandou também duas perguntas. A primeira é: qual a banda, quadrinha, série, filme, jogo mais desconhecido, obscuro, de nicho que cada um dos cães sarnentes curte? Nossa senhora. Putz grilo. Ah, isso é difícil falar isso. É difícil, né? Porque é uma treta mesmo. Esse negócio de tipo, quanto mais obscuro, melhor, é muito hipster também, né? Não, é. Mesmo porque hoje em dia poucas coisas são terrivelmente obscuras também, né? Quando você para analisar. Nos tempos de internet... Tá todo mundo conectado. Tem mais muita coisa assim. Tão obscura. Eu acho que eu sei, eu tenho uma resposta pra isso, que é... Eu sempre... Foi muito interessante ver que alguns amigos meus que começaram a fazer música eletrônica recentemente estão começando a ganhar respeito agora e tudo mais, como o Cezinha, né? O César Beats. Sim. Que é um cara que, tipo, a gente acompanhava e via. Era muito interessante ele ver tá fazendo de brinks ali um som pra, tipo, agora ele tá fazendo um negócio sério. Um bagulho louco. Sim, tá ganhando respeito por isso. É muito louco. Então, pra mim, isso é o tipo, mais underground possível. Tipo, eu ouvi o cara começando a fazer o som. Tá? Exatamente. E agora tá começando a bombar. Acho que isso é legal. Acho que isso é inclusive, recentemente lançou uma bela de uma mixtape ali com o Projeto Nave. Isso eu vou... Dentro das coisas de música, eu vou botar também. Sim, joga lá que vale a pena ouvir. No coisa impressionante isso também. É, cara, não sei, de verdade. É difícil falar. Eu acho que isso é muito difícil. Porque eu nem tô ligado. Que é obscuro. Então vamos para a próxima pergunta dele. Mário mandou: vocês se mudariam pro Japão em algum momento das suas vidas, se pudessem? Mussa? Cara, eu acho que assim, é difícil, né? Você entre visitar um país e morar nele, existe uma grande diferença. Nossa, existe. Né? Medonha, assim. Mas cara, assim, eu fui pro Japão uma vez e gostei muito de lá, assim. Tudo que me irrita em São Paulo não me irrita no Japão. Pode crer. Porque, tipo, a cidade é limpa, as pessoas deixam a galera sair do trem antes de entrar. Na escada rolante, a galera fica parada de um lado e deixa a passagem do outro. Pode crer. Pessoas educadas. Eu passaria um tempinho no Japão, cara, pra ver qual que é. Cara, tenho curiosidade. Vale muito a pena você visitar. Pelo menos visitar o Japão é muito legal. Assim. Sim, sim. Tipo, tem máquina de vendendo bagulho a cada esquina. Que louco, cara. Entendeu? Eu gosto muito da ideia de, tipo, de você morar por curtos períodos em lugares. Assim. Em vez de morar 5, 6 anos, você mora 6 meses. Tá? Então. 6 meses é o bastante pra você pegar o melhor da coisa toda. Isso é verdade. Você não pega as partes mais... Você sai antes de se frustrar, tá ligado? Exatamente. A Agnes morou 9 meses lá e adorou, assim. Ela achou... Justamente por ser porque ela morou em Tóquio, né? Uhum. Justamente por Tóquio ser uma cidade prática pra caralho, assim. Pode crer. Você se vira sozinho lá de boa, assim. Pode crer. Que louco, cara. É seguro, você anda de noite, ela tipo menina andando sozinha de noite, tranquilo na rua, pegando o trem de noite, andando sozinha de noite, sabe? Tipo, é uma cidade que funciona e que é segura. Pode, que boa, cara, entendeu? Da hora. É isso, assim. Eu nunca fui, tenho um grande sonho de ir pro Japão, e eu me mudaria pra lá com certeza, mas eu gostaria de mudar pra lá com muito dinheiro. Fato, cara. Eu não gostaria de ser pobre lá. Isso é verdade. Porque eu ia passar vontade, pra tudo, pra comer, pra beber. Qualquer merda, né, cara? Pra comprar. É, cara, mas comida lá é mó barato. É barato, é bem barato, cara. Você come tipo um prato. Você vai comer na rua, vai. Um prato tipo de comida normal, assim, sim, bem servido, você paga tipo R$10. Olha lá. Da hora. Sei lá. E, tipo, 10 vezes mais barato que São Paulo. Em qualquer lugar que você vai comer, a água é de graça. A água e chá é de graça. Ah, olha lá. Em todos os restaurantes. Uhum. Que susto. E tipo, a Agnes morou muito tempo, lá, tap voltou, water. Tipo... Cara, como esses caras têm coragem de cobrar por água, sabe? Então é foda e isso. Porque lá... Mas é porque a água da torneira é limpa, igual nos Estados Unidos. Inclusive tem é a mesma coisa. Passa comercial na TV falando, ó, galera, a água de Tóquio é segura, você pode limpar, ela é limpa, você pode bebê-la de boa. Assim, água é 10. Será que agora mesmo depois da... Do Fukushima, né? Aí não sei, mas assim... Época era, pelo menos, normal você beber água da torneira em Tóquio. Que doido. Aí, ó. E o Arthur Eloy mandou aqui pra finalizar. Para o Pai Tengu, vulgo Muscioli. Sou um cara que apenas assistiu dois animes na vida. Nana e Death Note. E o senhor pode me recomendar algo próximo desses dois? Não, cara, o problema é que Nana e Death Note são séries completamente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, né? Como indicar uma... Porque Nana é um anime, é um mangá de banda barra drama. Caralho. E Death Note é um mangá meio que de sobrenatural com coisa policial, assim. Caralho. Então, cara, deixa eu ver. Eu vou tentar um pra cada gênero, assim. Cara, assista Back. É um anime de banda muito louco. Bem legal mesmo, de verdade. Que é um moleque é um moleque que vai meio tortão, que vai aprender a tocar guitarra e entrar numa banda e tal. É bem legal. Que louco. Pode crer. Que louco. Parecido com Death Note... que seja de coisa policial, assim. Ah, e o Yu Hakusho, velho. Esse cara, desenho é foda. É Monster. Saiu no Brasil. É um thriller muito foda, assim. Legal. De verdade. Ganhou vários prêmios, inclusive. Eu recomendo muito Monster, cara. Monster é foda. Louco. E claro, a gente falou semana passada, né? Cowboy Bebop, Akira, favoritos. A gente tinha falado na semana passada. Lupin. Lupin é foda. Lupin é minha favorita de todos os tempos. Lupin é foda. Aliás, eu achei engraçado isso. Uma coisa que eu queria perguntar pra você, moça. Tipo, existe alguma relação ali estética, algo do gênero, entre o personagem principal do Lupin e o Spike? Cara, deve ter sido alguma inspiração, cara. É, então. Porque o Lupin é um personagem muito clássico do Japão. Sim, Chapão, sim. Assim, né? Porque eles esteticamente eles são semelhantes até, mais ou menos, tipo, os sapatos e as calças, essas coisas, e o topete, tá ligado? Assim, sim, tal. exato. Não, acho que tem. Deve ter tido alguma inspiração. Deve ter uma inspiração, né, uma. Que total, fita. Total. Bom, então é isso. É isso. É isso aí. As perguntas. E vamos encerrar essa bodega aí? Vamos, obrigado pelas perguntas. Mandem mais, continuem mandando. E vamos acabar. Sim! Pirata número 5 chegando ao mais um final, momentos finais. E temos dicas, né? Como sempre. Temos dicas. Boas dicas. É, a gente tava até assistindo aqui antes de começar a gravar. Ah, pois é. Que é uma mini websérie. É uma novela, na verdade. É uma novela de YouTube. É. E ela começou a ser gravada faz tempo, na verdade. Faz mocota. Isso é antigo, entre aspas, né? Mas é uma pequena série, o que eu posso chamar de... Ópera R&B do nosso querido R. Kelly, que pra quem não sabe é um cantor de R&B lá dos Estados Unidos, que... Aliás, me perguntaram isso no Twitter esses dias, tipo, quem que é o R. Kelly que vocês estão falando? Olha só. Que a gente tava falando sobre mijar no peito. Quer ver você saber quem é R. Kelly? I believe I can fly. Exatamente. Caralho, é verdade, ele cantou essa música, né, cara? Não foi o Seal que cantou essa não, música? Não, é R. Kelly. É verdade. Seal é Kiss from a Rose. É verdade. Mas enfim, R. Kelly é o cara que cantou esse som e ele teve uns problemas com a lei há uns anos atrás, quando descobriram... Porque ele filmou, né? Não é que descobriram, é que tipo, viram. Tava filmado. Tipo, vazou. Assistiram. Assistiram o vídeo... Alguém deu play num vídeo dele mijando numa mina de menor de idade. E daí ele passou anos aí sem ninguém falar dele, porque, né, é meio foda se falar de alguém que mijou numa menor de idade. Exato. E, tipo, nesse meio tempo ele lançou essa ópera R&B chamada Trapped in the Closet, que é uma história de traição... Em cadeia, assim. Em cadeia, das mais absurdas que você pode mais imaginar, assim. Uma bola de neve. E tudo começa com o R. Kelly preso dentro do armário. Exatamente. Porque ele tá pegando uma mulher... na casa da mãe. E é o marido. Exato. Conta o que a gente viu até agora, Daniel. Olha, o que a gente viu até agora foi o seguinte. Temos o R. Kelly... São 22 episódios. A gente assistiu até o episódio 7 ou 10, 8, mais ou menos. É? Bom, enfim. E o que acontece até o episódio 7 ou 8 é o seguinte. Temos o R. Kelly preso dentro do armário... Aliás, não, desculpa. R. Kelly, ele acorda numa cama de uma mina que ele não sabe quem é. Exato. E ela tá lá dando bom dia pra ele e tudo mais. E R. Kelly, tudo estranho, ele fala assim, bom, eu preciso sair daqui porque eu tenho uma esposa, né? Porque o R. Kelly também estava traindo a esposa dele, né? E daí a mina volta correndo e fala assim, não, você não pode sair pela porta da frente porque meu marido está colando, entra no armário. E daí começa a treta. R. Kelly entra dentro do armário e tudo chega. Isso em R&B, tipo. E tudo isso em R&B. O R. Kelly narrando e dublando as pessoas cantando com a voz aveludada dele. E nisso chega o marido e tudo mais, ele começa a pegar a esposa e toca o celular do R. Kelly, o marido começa a suspeitar, R. Kelly saca o trabuco dele. Ele saca uma pistola cromada. Uma cromada. Que faz participações esporádicas ao longo da série, pelo menos umas 30 vezes. E nisso o marido descobre R. Kelly dentro do armário, com o trabuco sacado. Exato. E daí começa uma treta e assim... Não pode contar, hein? É verdade. Que tem tipo, spoilers ali. É uma novela absurda. Porque com várias reviravoltas, de repente um cara tá traindo e depois o outro tá traindo. Resumidamente, não tem uma pessoa que não esteja sendo traída ou traindo nessa história. Cara. Exato. São episódios bem curtinhos, são tipo... 3 minutos cada um, assim. Dá pra você ver um por dia, se você quiser. Tem tiros, tem muitos tiros e tem muitos revólveres. Se quiser apreciar, você vê um por dia, assim, né? Segurando pra ver no dia seguinte. Sim, cara, sim. E cara, tudo isso, que nem eu disse, narrado e dublado Por R. Kelly, sua voz aveludada. Puro R&B. É o mesmo beat para todas as músicas. Mesmo beat para todas as músicas, exatamente. Recomendamos. Recomendadíssimo. Isso é muito, muito foda. Tem no canal dele oficial do Vevo lá. Exatamente. Tem, então assistam lá em altíssima qualidade. Vamos botar também dentro de todas as 1080. As dicas. Definitivamente. E é só isso. E tem o fucking Black Panties do R. Kelly também, que é o CD desse ano. Justamente, você, além do Trapped in the Closet. Trapped in the Closet tem o CD novo do R. Kelly, que ele não fazia faz muitos anos, ele não fazia um CD, né? Que é o Black Panties, que é muito engraçado, assim, se você Black vê... Black Panties. Se você vê como uma comédia, assim, tipo, como uma paródia, é, tá ligado? Porque a gente chegou à conclusão aqui que o R. Kelly é tipo o Belo, né? Ele é tipo o Belo. Ele é uma porno chanchada em forma de mais música. Inteligente, mais inteligente. É, e com uma voz mais bonita. Com a voz mais bonita. Com certeza, com certeza. E, tipo, é um puta CD, se vocês querem ouvir putaria de qualidade. É muito foda. Vocês querem aprender coisas novas pra falar pro seu namorado e o namorado. Exato. Eu vou te lamber como um negresco. Como um negresco, ou, entre outras coisas que eu não vou mencionar aqui por serem pesadas demais. Exato. Mas é muito louco o R. Kelly, essa é a dica. É a dica. Porque uhum. é tipo, ele é uma dica. Vocês vão gastar a semana inteira vendo esses filmes. Exatamente. Então, exatamente. É de boa. E acabou, né? Acabou. É isso aí. Acabou. Ufa, é, hoje a música foi escolhida, claro. Eu escolhi. Me obrigaram a escolher. Obrigado. Obrigado. Escolhi obrigado. Um clássico da Diana Ross. Olha da só. Da era disco já. Uhum. I'm Coming Out. Louco. Que foi usada pelo Notorious B.I.G., o sample para More Money, More Problems. Grande Big, belíssima. Cara. Outro clássico. Outro clássico. Exatamente. Não deixa de ser pura realidade. Né? E é isso. Obrigado por nos acompanhar a mais. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Oh, muito obrigado. Muito feliz, muito feliz. Sabe que as portas deste convés estão sempre abertas. Virei sempre que quiser. Venha sempre, sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito bem. E... não deixem de continuar comentando, né? Exato. Comentar. Sim. E mandar dicas e perguntas, tanto pelo Twitter, que é o MaxRibble_. Exatamente. Tanto pelo nosso grupo, que é facebook.com/convesmaxribble. Ou tem a página da MaxRibble no Facebook, que é Somos MaxRibble. Somos Max. E tem o nosso .com também, MaxRibble.com. Que não tem só navio pirata, mas tem tiras, tem mixtapes. Exatamente. Tem textos. Tem várias coisas. Em breve terá muito mais coisas. Muito mais coisas. Sim. Né? Em muito, muito breve. Em muito breve, inclusive. E repito, mandem-nos as fotos dos seus Shepherds do Mass Effect pra gente fazer uma coletânea muito louca disso. Sim. Exato, isso ia ser muito louco. Fazer muito um mural de Shepherds. Um mural de exato, Shepherds. Cara. A gente posta lá no Convés e vocês acompanham o mural exato. Do Shepherd de vocês. É isso aí. E é isso aí. Né? É isso aí, valeu. É nóis. Valeu. Até semana que vem. Semana que vem tem, lembrando que tem Mix Ribble, hein? Tem, opa, sim, terça-feira Mix Ribble. Yes. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou.